ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 66, o primeiro Inominata 66 de 2016. Eu sou o Correiro e no Universo X, quem é vivo é quem tá morto já. Oi, eu sou o Felga e só o Capitão Marvel para salvar o Universo Marvel. Shazam. Aqui é o Paulo Arthur e o verdadeiro herói continua lutando até mesmo morto, né, Victor Kondo? Ah, eu pensei que tava falando do Capitão Marvel. E, por fim, um convidado presente, já está no seu terceiro, quarto, quinto podcast, sempre presente com a parceria com o pessoal do Aracnofan. Tá aí, eu sou o Magalho e gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo Howard, que foi pra panela. Foi pra panela? Foi. O Hank fala lá que os caras foram devorados, ele ainda sente falta do Howard. Essa pra mim passou batido. Bom pessoal, como vocês viram, a gente tá citando várias coisas aqui, falando sobre morte, quem tá vivo, quem tá morto. Isso na verdade se trata da continuação daquele podcast que a gente tinha gravado sobre a Terra X, que o segundo volume chama-se de Universo X. E como é um caramalhaço de páginas, esse aqui, por exemplo, tem 650 páginas, é uma leitura pra lá de desgastante até, mas muito detalhada, muito cheia de informação, a gente não pode fazer um podcast em sequência. Então a gente tinha prometido a vocês que voltaria a falar sobre o assunto, né, a gente está voltando, né, mas vai ser aquele podcast assim, tipo filme, né, que a trilogia você tem que esperar uns dois anos pra aparecer. Não precisa ser tanto caso pra gente, mas tudo bem. E essa é uma trilogia pornô, né? É. XXX. Bom, e aí a gente volta nesse programa pra falar sobre o Universo X. Mas antes de continuar nosso podcast, como sempre, nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. Cá estamos aqui mais uma vez em nossa leitura de e-mails, eu e o Paulo Arthur. Olá. Paulo, temos dois e-mails de novo hoje. Não são e-mails sobre o Universo X, mas já que tem X no meio, são dois e-mails de fãs dos X-Men. Pelo menos as perguntas deles são relacionadas. E como você, eu sei que é uma pessoa que tá nos dois times, né? Tá no Inominata 66, no Mutação e Debate, você é a pessoa mais indicada pra estar junto aqui comigo nessa leitura de e-mails. Vamos? Então, começando com o e-mail Flávio Justino Rosa. Ele é de Goiânia, Goiás, e ele manda o seguinte na mensagem dele. Oi pessoal, parabéns pelo trabalho. Meu nome é Flávio, tenho 36 anos e leio quadrinhos desde os meus 10 anos. Como nunca tive recursos, comprava os quadrinhos nas bancas quando dava. E o que dava? Quando comecei a trabalhar, segui os X-Men, o Wolverine e os X-Men 2099, do qual eu gostava muito. É, tempos áureos esses, hein? Com a internet e a disponibilidade dos quadrinhos, tive a oportunidade de ler sequencialmente praticamente tudo que tinha de X-Men e suas inúmeras revistas derivadas, assim como o Demolidor e o Homem-Aranha. Estes últimos com uma leitura bem reduzida. Gostei muito de achar o Mutação em Debate, pois ajudou a construir um quadro mais amplo e completo do mundo mutante e suas ligações com o universo mutante. O debate é muito divertido e instrutivo. Eu acho que eu tô fazendo mais propaganda Mutação em Debate aqui do Inominata, hein? Eu tô agradecendo. Meus personagens favoritos são Magneto, que nunca vi como um vilão, Vampira, a Rachel e seu irmão Cable, e a minha preferida, a Laura Kinney, que é a X-23, né? Gosto de personagens que são quebrados, tentando colar, reconstruir os pedaços de sua própria vida. O que me leva a pedir um comentário, ou quem sabe um programa com a minissérie Código de Honra, para proteger e servir. Essa minissérie em 4 edições foi publicada pela Abril em formato americano a partir de julho de 1998, contando a história do policial Jeffrey Piper, um humano normal no mundo Marvel. tem uma ideia parecida com a Marvel's, só que com um ponto de vista um pouco diferente. De certa forma, é um homem quebrado, normal, tentando sobreviver com a sua família em meio ao caos de um mundo maravilhoso. Nunca vi ninguém comentar sobre essa minissérie, que tanto me fascina. Adoraria saber a opinião de vocês sobre ela, ouvindo a discussão da mesma. Obrigado pelo programa e um bom trabalho. Você já leu? Eu acho que eu lembro de uma propaganda dessa revista numa dessas Homem-Aranhas nessa época aí, mas nunca li não. Então, eu acabei viajando recentemente nas férias pra minha terra natal, fui escolher algumas revistas pra trazer pra cá, tava essa no meio, eu nem tinha lido o e-mail ainda do Flávio, aí eu falei assim, não vou separar essa ainda pra ler não, vou levar outras, que eu vou inclusive vender pra umas, né, vou até fazer os embrolhos aí com o senhor Marcos Dark, com o senhor Felipe Morcelli, enfim, e aí deixei ela de lado. Mas Flávio, eu acho que era um sinal assim dos deuses, eu só não sei se vai dar tempo de falar sobre ela ainda esse ano que a gente tá, acho que com tanto seriado de TV, com tanto filme, com tanta saga importante, que eu acho que vai ser meio difícil falar sobre o Código de Honra, mas particularmente eu tenho boas lembranças dela, assim como eu tenho de Marvels, né? É, não chegou a ter o Alex Ross junto desenhando, mas é uma arte equivalente, assim, e bem bacana, mas a pegada é a mesma mesmo. E vamos ver se a gente tem gancho mais pro futuro pra falar sobre essa minissérie. Então vamos passar pro segundo e-mail. É um meio meio spoilerento, né? Mas é um spoiler que não virou spoiler. Eu posso dizer assim? É. Se eu não me engano, esse rapaz anda no Mutação em Debate. Me corrija se eu estiver errado. O não tal de José Ronaldo. Você conhece a figura? Não, conheço não. E ele manda uma dúvida assim que tava, acho que, mexendo com ele noite e dia, né? Digam-me, o Jeff Lemire disse que na nova revista, a nova série dos X-Men, o Extraordinary, né? Que é uma das novas que vai vir na Marvel, que vem adiante, né? A Terra vai ficar muito perigosa para os mutantes, devido às névoas. E eles têm que proteger a raça dele. Devem saber disso, né? Essa série se passa na Terra ou no espaço? Pam, pam, pam. É um spoiler? É, né? Mas esse boato do espaço foi engraçado, né? Acabou ocasionando a saída de um editor da Marvel, não foi, Paulo? Foi, mandaram o cara pro espaço. Que é o Mike Marx, né? Nessa época, ó, o tava se cogitando na ideia de meio que escantear os X-Men de alguma maneira, né? Aquela coisa do, tá tendo um boicote e tal, não tá? O que, é que a Marvel tá fazendo? Quarteto Fantástico vai ter um fim em breve, não vai ter mais revista? Será que vai ter mesmo? Vamos saber daqui mais pra frente esse ano. E os X-Men, de alguma maneira, a Marvel também tava tentando deixar esse segundo, terceiro plano. E aí veio com esse boato de mandar os X-Men pro espaço. E aí, Paulo, eu acho que a dúvida do rapaz é isso. Esse boato se confirma ou não? Spoilers. É, mas spoiler, você acha que você pode dizer, vai. Cara, é uma coisa que eu fico dizendo desde o começo lá no Mutação. Confie no Lemire. O cara sabe o que tá fazendo. E não tem esse negócio de espaço não. E outra coisa, a Terra é perigosa pros mutantes desde sempre. É verdade, né? Se não é uma neva, se não é um vírus legado, é a humanidade contra os mutantes, né? E eu acho que isso é que é bom, né? Uma pegada que sempre manteve nas histórias mutantes, né? É justamente, é. Então, respondida a pergunta. Então, a gente encerra a leitura de e-mails por aqui. Como de praxe, quem quiser entrar em contato com perguntas, sugestões, dúvidas, recomendação de tema de podcast, inominata@marvel66.com ou lá no menu você encontrar a parte de contato, preenche o questionário, a gente vai receber e com algum delay de atraso assim, normal, tranquilo, de alguns meses, não, brincadeira, a gente com certeza vai estar lendo aqui. Então vamos lá voltar para o nosso universo X, que tem muita coisa para falar ainda hoje. Bom, a gente volta então ao nosso podcast e acho que vale a pena relembrar um pouquinho como tinha terminado o Terra-X, né? Tinha um monte de pontas abertas que ficaram, né? Que era o gancho pra realmente surgir uma continuação. E ela vem com o Universo X, né? A primeira coisa que a gente vale lembrar é o seguinte, a grande trama, né? Que era descobrir que todas as pessoas que estavam na Terra, né? Que tinham se modificado, que estavam se chamando de mutantes, na verdade, elas eram tipo inumanos, né? E agora quem tá acompanhando o Universo Marvel agora, a gente pode chamar até de neo-inumanos ou uma coisa desse tipo. E uma vez descoberto isso, né, o Reed Richards, que claro teve a ajudinha lá do X-51, né, o novo vigia, pôde inventar uma ideia para reverter tudo isso, reverter as pessoas ao normal, né? Então foram criadas as lendárias tochas humanas, né? Seriam as tochas que foram espalhadas em diversos cantos do planeta, né? Por exemplo, Japão, Canadá, Estados Unidos, né? Em Nova York. Onde é que mais tinha? Tinha na África também, né? Wakanda. Enfim, em vários pontos do planeta, acho que Rússia, né? Bretanha, né? Enfim, vários. Bretanha. É. Onde tinha um super-herói governando, o cara conseguiu botar uma tocha dessas. É, e mesmo porque tinha que ter uma equipe de super-heróis tomando conta daquilo lá, né? Que apesar de ter todo bom intuito de curar as pessoas que estavam transformadas, né, de restabelecer a Terra, de voltar a ter terráqueos normais, né, nem todo mundo queria voltar, né, a ser um mero humano, né, e isso que ia criar grande confusão, né. É engraçado assim que nessa história, pegando um exemplo até que se repete mais de uma vez aqui, o Noturno, né, todo mundo virou uma coisa esquisita nessa realidade, como mostra aqui no Universo X, né, o Noturno virou normal. E aí todo mundo queria perseguir ele e acabar com ele, né? Normal dele era diferente lá. É. Ou diferente dele é normal. Eu acho que a mutação secundária dele é ser diferente, né? É ser azarado, né? O outro grande plot também que tinha nessa história passada, a presença de um embrião de um celestial na Terra, que foi revelado que o Vigia, na verdade, não só ficava ali de boa, vigiando, só assistindo novela e tal. Ele vigiava realmente alguma coisa, ele é tipo um protetor, um guardião, um observador do futuro celestial que ia nascer no ovo que era a Terra. E isso aí foi resolvido, né? O plot foi solucionado graças à presença de um personagem já icônico nas histórias da Marvel, que é o Galactus. Só que, pra quem acompanhou a edição, o volume anterior dessa história, né, sabe que o Galactus não é mais o mesmo Galactus que a gente conhecia, né? Ele é um pequeno personagem que nunca cresce. É o Peter Pan da Universo Marvel, que é o Franklin Richards. Ah, pensei que era o Pigmeu. Só que o Pigmeu chegou a... o Pigmeu cai nessa, né? Mas pelo menos ele envelhece, né? E aí, a princípio até estaria bem segura. Mas, como a gente vai ver neste novo volume, né? Não é porque a gente eliminou este problema que foi resolvido todos, né? Afinal, segundo o Vigia, a gente só fez piorar a situação. Mas piorar como, né? E por fim, um plot que estava assim, meio subliminar mesmo nas histórias do Terra-X, mas que se mostra como o principal plot que vai surgir em Universo X, que é a reunião do ele com a ela. Ou, o Rick pode melhorar a situação aqui, colocando que a reunião do Adão com a Eva, ou do Adam Warlock com a... Ela só tinha o nome de Eva mesmo, né? Ou de... Ela, né? De ela, né? Nunca foi nomeada propriamente dita, que é aquela versão feminina do Adam Warlock. Mas o que essa reunião ia significar pro futuro? Bom, o que a gente viu é que o Dr. Richards, né, o Reed Richards, recebeu uma visão de que o Marvel ia voltar, né? Aquela coisa bem messiânica, bem Jesus Cristo mesmo, né? E aí o que isso iria significar pro universo Marvel? E quais eram as verdadeiras intenções do Marvel voltando? E é com isso, esses ganchos aí, que a gente toma esse novo universo. Praticamente, a história se inicia basicamente como terminou mesmo, né? O Marvel teve esse anúncio, né? Do meio que o retorno do Marvel, né? Ao mundo dos vivos, né? Depois a gente vai ser interessante falar dessa parte que, dos mundos vivos e do mundo dos mortos, né? A questão, né, das tochas humanas, né, que seria a saída do Reed Richards para reverter a humanidade aos seus patamares normais, né, mas que isso também vai gerar muitos e muitos problemas, né. E aqui acaba, né, acaba dando uma mudança, né, nos protagonistas da história, né. Na primeira era o Vigia e o Homem-Máquina, né, o Iron, né, Stark. Sim. Vão ter sua importância, mas eles vão acabar ficando num outro plano, né, vamos dizer assim, num segundo plano, né. Mas termina mais ou menos assim, né? O Vigia completamente isolado, né? Em termos sensoriais da Terra, né? Graças à retirada lá dos aparelhos, né? Pelo Aaron. O Stark vira, o Homem-Máquina vira, né? O novo Vigia, né? O novo, vamos dizer assim, até um guarda mais do que um Vigia, né? Um guardião, né? Da Terra contra certas ameaças, né? E terminou assim, né? O Aaron, ele não tem a promessa de nunca interferir, muito pelo contrário. Agora, o que muitas vezes acontece no decorrer do universo X, é que ele fica em dúvida se devem ter falar demais ou não, ou que posição ele tomar, né? Uma delas é que a gente vai ver futuramente quando ele reencontrar o Galactus. E aí ele sempre fica naquela dualidade, ele começa a entender qual era o lance do Vigia de nunca interferir, né? Que se ele interferisse pra um lado ia gerar uma coisa, se interferisse pro outro ia gerar outra, né? Agora o que eu acho engraçado é o Vigia chorando, implorando pro Aaron contar pra ele as histórias, né? Eu tô aqui sem saber nada, conte alguma coisa, fala o que tá acontecendo lá fora. O Vigia é meio o Leão Lobo, né? Meio o Nelson Rubens da negócio, ele tem que saber todas as fofocas, né? Imagina aquela pessoa, aquela vizinha lá que você tem, que tipo, tá sempre ali na janela, né? Aí um dia, sei lá, não consegue mais ir pra janela, imagina como ela fica, é o Vigia, né? Cara, é aquele negócio que o cara já tem bilhões de anos, que tá aí assistindo a Terra de camarote, comendo pipoca e tudo mais, aí ele... De repente ele fica cego, aí ele arruma lá uma pessoa pra ficar narrando pra ele e fica lá, ah, conta isso, quer saber as fofocas, quer continuar. O cara deve estar morrendo de tédio agora que o cara tirou até os aparelhos de surdez dele e não quer mais falar com ele. O cara não serve pra mais nada. Na verdade, foi acho que assim, né? Foi um destino pior do que a morte, né? É, ele é bom, é considerado uma criatura eterna, né? Só que agora ele virou praticamente um fantasma lá na Lua, né? Ele só, o único contato realmente que ele tinha durante toda a história é com o Aaron Stark mesmo, né? Acho que a tristeza dele é que o Nick Fury rodou antes dele dessa vez. É, agora a gente pode falar isso, né? O Vigia é tipo aquele cara que a gente tá assistindo um seriado, né, lá, com 200 anos lá, e vai chegando no final, acaba a luz assim, você não tem... Meu Deus, o que acontece? Socorro, me conte. Me conta o final. Sacanagem, coitado do Vigia. Cabeção não merecia isso. No lugar desses dois que antigamente eram os narradores, né, os que apresentavam pro leitor a Terra X, nesse novo capítulo surgem dois personagens que fazem um intermeio, né? Eles conversam e passam pra gente, pro leitor, a história. Só que com a nova perspectiva, né? Porque um deles, né? O que a gente poderia chamar de o principal deles, né, dentro desses dois, né? Que é o Kyle Richmond, vulgo Falcão Noturno, ele tá com poder agora de prever o futuro, né? Ele tem esse dom aí agora, que foi olhos concedidos pelo Mephisto, né? Ele já comenta de cara e que tava dando tipo essa bênção barra esse fardo, né, de que ele tava podendo ver o futuro com alguma bagunça, né, com alguma coisa obscura, mas até certo momento ele já sabia o que ia acontecer, né? Inclusive, se ou não ele ia morrer, se ou não alguém ia trair ele, enfim. Ele tava relatando, né, contando pra o escrivão dele, que aí no caso é um personagem que é bem desconhecido aqui no Brasil, que é o Gárgula, que por um momento muito, muito ínfimo, ele foi um dos defensores, né? E que tava sendo praticamente o copilador do universo X, né? Dessa história que tá sendo apresentada pra gente, que é o universo X. Pra arredondar um pouco assim a história, durante as primeiras páginas também a gente vê um outro defensor, que ex-defensor, ex-campeão, ex-X-Men, Vingador ele não foi ainda, né? Mas enfim, que é o Anjo, né? O Warren Worthington, né? Que aparece lá, eles praticamente tomando o papel de anjo mesmo, né? Com vestes de anjo, uma cara, claro, mais envelhecido, né? Mas como se fosse de anjo. E ele é a oposição do que tá sendo mostrado pra gente através do Falcão Noturno, né? Ele não quer saber do futuro. Ele não acredita que só existe um futuro. Ele até comenta que em determinado momento os X-Men muitas vezes tiveram linhas temporais diferentes direcionando eles para um lado e eles nunca concluíram aquilo ali. Então, e ele nem deseja. Então, certo momento, quando o Kyle Richmond fala para ele algum detalhe, tipo assim: olha, o Homem de Gelo vai vir. Aí ele, assim, ah, ele te avisou, né? Te mandou um recado. Ele, assim, não. Não, né? Eu vi que ele vinha. Ele fica meio angustiado. Assim, não, não quero saber de nada que tá por vir, né? E falando em Homem de Gelo, também ele é outro personagem que também vai fazer um bom papel nessa trama, né? Ele antigamente era apenas referenciado, acho que só nos bastidores mesmo da Terra X, que era comentado que ele vivia no Polo Norte. No Polo Norte, que era tão frio que era o único lugar que ele podia ficar sem matar as pessoas, né? E eu tava pensando até que ele... Não, sem que ele se derretesse. Ele chegou no... A mutação dele chegou num nível tão alto que ele precisava viver no Polo Norte pra sobreviver. É, mas eu entendi também que as pessoas, onde ele passasse, ele ia congelando os lugares. Não, porque tem pessoas que vão morar lá com ele. tem um gap de 4 anos entre o Terra X e o Universo X. Ele conta lá que o cara tava lá vivendo bem, lá sozinho, mas começaram a vir pessoas pra lá porque os polos começaram a ficar quentes e Nova York tava gelada. Isso é um dos problemas que vai acontecer, né? E vale a pena lembrar isso aí, que a gente vai citar daqui a pouco como um dos problemas futuros agora, né? E engraçado assim, que eu esperava ver ele tipo um ancião, uma coisa meio... Não, né? Meio com um manto, uma coisa bem, sabe, avatar mesmo, assim, sabe? Aí aparece ele de camisa polo, né, bolsinho, calça, normal, parece só que todo de gelo. Parece que é aqueles vendedores de carro do Texas, né? E milionário, né? Chega porque é decepcionado, digo, virou isso. Ele congelou no tempo. Eu acho que o Jason Aaron, ele também ficou decepcionado, cara, que quando foi botar o Homem de Gelo do Futuro, ele fez exatamente o que tu descreveu. Eu acho que eu tinha aquela mesma ideia do Jason Aaron, né, quando foi criar. Não, mas quem também criou essa versão aí, não foi o Bendis também, né? Sei lá, cara. Foi o Bendis. Essa versão apareceu em Batalha do Átomo, então foi o Bendis. É, mas na Batalha do Átomo teve a parte... Eu pensei que o pessoal do futuro do Bendis fosse o pessoal da Irmandade. Não, mas eu não sei quem fez primeiro, que o Aaron também fez umas histórias do futuro, da Escola Xavier do Futuro. Mas aí eu não sei quem botou os ovos primeiro aí dessa galinha. Mas enfim. O Gárgula, curiosamente, ele tá sofrendo porque dentro da mutação, ou segunda mutação, sei lá qual foi a dele, ele realmente virou uma espécie de gárgula, mas não exatamente de pedra, mas ele não podia sentir os outros sentidos dele, a não ser a própria visão. Então ele não sentia gosto, não sentia o tato, calor, essas coisas, né? Então ele só tinha a visão, né, e a audição, mas ele não tinha sensações, vamos colocar assim, né? E aí ele parecia ser um cara bem amargurado, sempre querendo saber se ele um dia ia voltar a ter isso ou não. Essa necessidade dele, essa fraqueza dele, né, vai ser explorada mais pra frente, quando a gente descobrir que, na verdade, ele é um cara que tá jogando em dois lados aí. A princípio, sem o Falcão Noturno saber, né? Mas como é que você vai esconder uma coisa de um cara que sabe tudo que tá acontecendo daqui pra frente, né? Essa é a grande história. Cara, é aquele negócio. É, o cara tá esquecendo que ele tá tentando engabelar o cara que é o Batman da Marvel. Batman assim, né? Cara, é meio... Batman de terceira categoria, né? Mas vou ser sincero, se o cara tem o poder de prever o futuro, ele tem mais preparo que o outro Batman. Agora, uma coisa que o Felga me chamou a atenção, isso eu fiquei em dúvida. Em algum momento teve esse lance de ele prever alguma coisa porque o Mephisto deu alguma visão a ele, alguma coisa desse tipo, nas histórias normais ou não? Isso que me deixou na dúvida. Não, acho que ele deu nessa história aqui do universo. Só disso aí, né? Ele já ficou mais velho. É, porque os defensores tiveram muitas e muitas histórias relacionadas a lutar contra esses demônios. Dormammu que eu diga, né? E aí eu fiquei em dúvida se em algum outro momento foi trabalhado isso brevemente ou não. Porque ele faz, inclusive, o Gárgula, né? Faz, inclusive, várias missões. Ah, isso aqui lembra quando a gente lutou o demônio tal. Ah, isso aqui lembra quando a gente lutou aquele vilão tal. E aí eu fiquei meio assim em dúvida, mas não li tudo sobre defensores. E aí não, também não fiquei na dúvida se isso aí era um... Mais um gancho aproveitado pelo Jim Krueger, né? Tô pesquisando aqui agora. Eu achei um negócio aqui na Marvel Wiki, eu tava aqui falando que teve uma época aí que, pouco depois dos Defensores, que ele foi hospitalizado lá no acidente que teve, e que quando ele acordou, ele tava lá conseguindo antecipar os crimes, ver o que tava acontecendo antes de acontecer essas coisas, e no final ele acabou descobrindo que isso aí tinha sido uma maquinação do Mephisto. E também e teve lá que tentar se livrar do dessa maquinação do Mephisto, e que ajudou ele a resolver esse problema foi o Demolidor. Aí provavelmente deve ser uma referência a isso aí. Eu tava suspeitando que tinha alguma coisa a ver. Captain Marvel is one of us. E bom, em paralelo a isso, a gente pode falar um pouco sobre quem é o cerne principal dessa história. Tinha falado da volta do Capitão Marvel, né? A gente pensou até numa coisa assim, que ele ia voltar adulto, por aí vai. Não, mas ele volta como criança, né? Ele, na verdade, é o filho do ele e da ela. Isso a gente já tinha uma certa noção, porque no final, né, deixou meio que subentendido, né? Aí ela descobriu que estava grávida. E quem seria esse filho, né? Se a pessoa quisesse extrapolar um pouquinho, ia perceber que o Marvel ia voltar como uma criança, né? Curiosamente, vinda de dois seres, né? Dois seres artificiais, que graças a uma mexidinha aqui e ali da Alicia Masters, né? Que tava com esse poder agora de dar vida a seres inanimados, né? Pôde meio que dar uma forcinha pra não nascer esse bebê, né? E ele já nasce com a consciência completa de quem ele é, né? Ele é uma criança pra lá de prodígio. ele é aquele cara lá do Eu Patrulho as Crianças, aquele bebê gênio. De onde tu fosse pescar isso, Paulo? Daí Eu Patrulho as Crianças. Curiosamente, ele tem, digamos assim, um certo contato, um certo vínculo com o mundo dos mortos. Com a versão dele adulta já, o espírito dele adulto, que tá do outro lado do plano. Na teoria, ele é o único personagem que tá dos dois lados. Tá sim. Pra lá e tá pra cá. Ele tá de um lado do outro, ele tem consciência dos dois lados. Isso é curioso. Ele seria o único, né? Mas também tem o caso especial do Doutor Estranho, né? Que tá também numa situação meio... de morte em vida, né? Isso. É que o corpo dele tá, tipo, numa êxtase, tá sendo mantido vivo, mas o espírito dele, né? Tá num plano dos mortos, né? Então, tem outros três também. Tem outros o quê? Tem outros três também. O tem, Nova... São quatro, né? É quatro, que é o Nova. São, esses aí é que ficou curioso, né? Eles são chamados no livro de Domínio Marvel. Ele é o Nova, a Carol Danvers, o Star-Lord, que não acredito que alguém conseguiu lembrar do Star-Lord antes do Gate Giffen, e um cara que eu não consegui reconhecer, que... eles estão, na verdade, com o corpo em êxtase na zona negativa e estão num estado de semi-morte. Então, por isso que eles conseguem continuar vivos, mas ter a noção de que não morreram estando no mundo dos mortos. É tipo, faz parte de um plano do Marvel pra ter mais aliados lá dentro. Esse cara que você não conseguiu reconhecer, ele parece ter uma pulseira, né? E meio quântica, sei lá o que diabo é. É o quasar, então. Eu achei que era o quasar. E esse símbolo aí, dá a entender que é o quasar, né? Esse símbolo aí não era dele? Se é o quasar, hein? Mas tem aquele negócio, porque eles também têm o mesmo problema de, sei lá, quem entra na Matrix. Se eles morrerem lá no mundo dos mortos, aí eles vão vagar eternamente, entre nem estarem vivos nem mortos, pra sempre. Assim. O curioso que nesse mundo dos mortos, como a gente vai ver mais pra frente, é que são poucos os seres que têm completa consciência de que eles estão realmente mortos, né? E isso aqui pode virar o jogo lá. Acho que fora o Doutor Estranho, o Marvel e esses quatro aí, nenhum outro, até o começo dessa história, tinha noção disso, né? Cara, era só eles olharem no espelho, cara. As cores estavam todas zoadas. mas vai que... eles se entendiam que eram sempre aquelas cores, cara. Cara, o Capitão América saiu do espelho, meu Deus, virou o Capitão México. Capitão todo laranjado, cara. Parece um suco de laranja. Parece propaganda de suco de laranja. Era verde com laranja, cara. Pronto, era o Capitão Irlanda. A história do Capitão Marvel, né? E desse... vamos chamar de Marvel criança, né? Ela é melhor trabalhada, ela é melhor entendida no primeiro especial, que antecipa, inclusive, a história em si, né? A gente tem um prelúdio, né? Que é a história praticamente sendo contada pelo Falcão Noturno e o Gárgula. E antes do número 1 dessa história, a gente tem um primeiro especial, que é o especial do Quarteto Fantástico. Que aí acontece N coisas para preparar o leitor para essa história. E aí eles trabalham o mundo dos mortos, trabalham essa dualidade do Marvel, onde estava o Marvel, e faz um retorno fenomenal e importante para que o Reed Richards se torne ativo, né? Era mais ou menos assim, lá, o Reed Richards estava na dele lá chorando, porque estava dando os planos dele deram errados, porque ele pensa que é o ser mais inteligente do mundo, mas só é porque o Dr. Destino morreu. Aí... chegou uma hora lá que ele recebe lá a mensagem que o Marvel tem que voltar pra resolver as coisas. Aí vai lá, ele pega e manda o Ben Green resolver as paradas lá. Ele vai lá pra Atlântida lá pra conseguir chamar o Marvel, porque o cara escondeu o Marvel no canto. Era o último lugar que as pessoas achavam que o Reed ia mandar, porque era com a pessoa que ele mais odiava, que era o Namor. Isso. Aí o Coisa chega lá, ele olha pro Namor, aí diz, olha, nós somos heróis Marvel, então regra 43, porrada. Aí tem aquela parte de destruição maluca lá, que eles derrotam uns monstros marinhos que pareciam um vampiro marinho, uma coisa assim, não entendi direito. Aí o Marvel criança aparece e dá uma lição de moral nos dois, e eles vão lá pro Castelo da Latveria, e nisso eles pegam e chegam lá no Castelo da Latveria e falar com o Reed. Aí o cara pega e fala lá o plano dele, aí o Reed, mas a sua está morta, mimimi. Aí o Marvel fica de saco cheio e diz que o único jeito de resolver essa questão era se ele ressuscitasse a Sue. Ele foi lá no mundo dos mortos pra tentar convencer a Sue. Só que pra convencer a Sue tinha que convencer o Tocha Humana, que tinha que convencer o Doutor Destino pra convencer a Sue. Porque a Sue só ia acreditar que está morta se o Doutor Destino fizesse uma declaração de 200 mil páginas descrevendo cada coisa que ele fez de errado e pedir desculpa por cada uma delas. Como o Dr. Destino é um cara honrado, até depois da morte, ele foi lá e pediu desculpas por cada coisa, cada picuinha que aquela mulher guardou rancor na vida dela. Aquela mulher, velho. Vê como as coisas se distorcem na visão do povo. Aí chega no... Chega e ela pede... Agora eu quero ressuscitar. Aí eles vão lá fazer uma parada até meio bíblica, porque o cara tem que dar o braço dele pra poder... Explica direito, não é o cara. É, o Reed tem que dar Richards o braço dele. Tem um corpo elástico, né? E aí ele fala que, bom, pode expandir pelo menos o braço dele, né? E a Alicia Masters moldar e dar vida àquele braço. Ela só precisaria realmente de uma alma, né? Da alma da Su. Não, mas tinha que ter um negócio que ia canalizar a alma, que era a joia espiritual do Adam Warlock também. Então, exatamente. Juntando essas três coisas, né? A alma da Su, a joia espiritual pra fazer o Link e esse corpo físico moldado, né? O braço moldado pela Alicia, né? Aí se informaria a Su, né? Um pouco envelhecida, né? Aí chega no final, a Su ressuscita, aí... O Marvel chega, olha pro Reed. Beleza, Reed, agora você vai me ajudar ele pra merda você que agora tá minha esposa. Aí joga o cara pra ficar com o Capitão América. Porque é sério, cara. Depois disso, o Reed não faz mais porra nenhuma. Não, mas isso é legal, né? Porque ele sempre ignorou a Su, né? A ideia era essa, pelo menos eu entendi isso que o Jim colocou, né? E aí, finalmente ele teve ela de volta. Ele viu a família que perdeu, era um cara que tava sozinho o tempo todo, e aí ele reencontrou a esposa e falou assim, ó, cara, agora eu vou ficar com ela até onde der. Mesmo porque o Marvel também disse que ela não ia ficar muito tempo. Porque o Reed também já tava naquela de, ah, não, esse planeta vai ser destruído a qualquer momento, então, foda-se. E tem a mensagem subliminar, de que ele tava sozinho, ele transformou o braço dele na mulher dele, faz sentido. Ai, não, meu Deus do céu! Eu pensava que tu ia dizer que era aquele a versão do Vigia pra essa ressuscitação. Não, ele foi muito pior. Porque a versão do Vigia foi que o Marvel só passou o Miguel, que nem o do Reed no Galactus Frank Richards, que foi... Ele fez todo mundo acreditar que o braço do Richards era Su viva e todo mundo acreditou. Essa é uma interpretação, só que o Wellington viu mais além, né? É, eu preferi ignorar essa. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei mais perdido que o Demolidor no tiroteio. É isso. É. E agora, dando uma relida rápida... Fiquei mais perdido ainda. Eu acho que até o Marvel já sabia que o Reed Richards não ia dar lá muita grande contribuição, né? Na verdade, parece até mais um negócio assim pra que ele não atrapalhasse muito, sabe? Porque se ele ficasse sem a esposa... Acho que até a esposa ficou lá, né? Porque tanto é que ela ganhou lá a joia, né? Do Adam Warlock. Aí, a partir daí, o Warlock resolveu ir atrás da mulher dele, né? Pra depois que ele se desvencilhou da joia da mente. Mas acho que até parece que assim, né? Pô, porque assim, o Reed Richards, você depois vai ler tudo, a gente vai falar tudo, tá? Mas não teve uma grande contribuição. É bem diferente do primeiro volume, né? Que o Reed, né, tem uma participação muito ativa, né? Na verdade, o Reed tá naquela coisa, né? Ele tá meio, sabe, ó, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê. Eu quero ir embora. Aí depois que aparece a esposa, ele meio que quase que larga tudo, né? Ele passa o resto da história dando uma de João sem braço. É, sabe qual é a diferença, Felga, entre o Reed do Terra X e do Universo X? Cara, olha o uniforme do cara. No primeiro, ele tava na roupa do Doutor Destino. Ele olhou, não, eu tenho que seguir como o Doutor Destino. Tenho que ser o cara à altura desse cara fodão. No outro, não, ele tava lá tiozão, com camisa havaiana. Tava nem aí, cara. Meu Deus do céu. É, ele tava assim, tava preocupado com as tochas, que aí a gente deve falar mais pra frente, mas todo mundo queria apagar essas tochas. Ninguém queria voltar a ser humano normal, ou pelo menos uma grande maioria não queria voltar, né? E ele assim, cara, ele na verdade, assim, a única coisa que ele fez mesmo é aquilo que vai mostrar na história, né? Que ele escondeu o Marvel por 3 anos, né? Até vamos dizer assim, ele alcançar determinada idade e pra começar, né, essa busca, né, do Marvel, né? E aí acabou caindo pro Capitão América, que também já tava outro detonado. Mas que conste nos autos que duas coisas. Primeiro, ele não escondeu. Quem escondeu foi o Namor. Ele só entregou pro Namor. É bem diferente. Dois. É aquele negócio, cara. Tipo, em nenhum momento o Reed chegou e perguntou: galera, vocês querem perder os poderes? Não! Ele simplesmente, gente, vou fazer essas tochas aqui, vocês vão perder os poderes, vou continuar com os meus. Se foda vocês, tchau. É, Paulo. Aí foi, cara. Bom, na falta do Reed Richards, quem teve que assumir a tutoria do moleque, né? A bucha. Do pequeno Marvel, foi o Capitão América, né? E aí meio que fica uma jornada, tipo, quase um filme daquelas de viagem, né? Não chega a ser um road movie, vai lá, porque é o manto movie, né? O meio de transporte dele era o manto do manto. Inclusive foi o primeiro item a ser coletado da dupla, né? Então vai ver com mais detalhe mais pra frente qual é a intenção deles, mas eles estão coletando todos os tipos de itens que seriam considerados itens capazes de destruir o planeta, né? Tipo, catastróficos mesmo. E aí começa com a capa do manto, que aí o Marvel fica usando a capa, parece um... Cara, é 7 vezes maior do que o moleque, aquele manto lá. Ele sai arrastando aquilo ali. E aí tem os anéis do mandarim, pulmão e tudo, né? Cubo cósmico. Enfim, vários itens que eles saem... O olho de Agamotto. É, o olho de Agamotto. Vários itens que eles saem coletando no decorrer de vários pontos, né? Lugares conhecidos do universo Marvel, né? E aí é que a gente vê... Tem uma boa oportunidade de ver como é que tá o universo Marvel fora dos Estados Unidos. Porque ele ficou muito preso em Terra-X, muito na... No mundo do que acontecia americano, né? A gente era citado como é que tava na Rússia, né? Colossus com sua nova trupe lá, né? Ele como um dos regentes, um dos czares da Rússia. O rei da Bretanha, a gente sabia que tinha um envolvimento, que ele tava guardando o filho do Raio Negro, né? Que era o Cavaleiro Negro. Tem uma ideia do Japão, tem uma ideia da Terra Selvagem, mas só aqui que a gente consegue ver todo esse panorama, né? E a gente vê isso acompanhando a trajetória desses dois, seguindo em missão, enfrentando mil e umas desafios pra conseguir coletar esses itens, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê... o que é que tá afligindo a Terra agora? A gente tem conhecimento de várias coisas que estão sendo responsáveis por destruir o planeta imediatamente, né? Uma delas, a gente já tinha brevemente comentado aqui, é que tá tendo uma alteração nos polos do planeta, né? A Nova York tá ficando muito fria, muito gelada, caindo muita neve, né? Acho que é por isso que o Homem de Gelo resolveu dar as caras por lá, né? E isso se deve justamente, segundo o Vigia, né? Porque o embrião do Celestial foi retirado da Terra, né? Foi eliminado, foi abortado. E aí isso aí causou uma alteração imediata, porque a Terra perdeu uma quantidade muito grande de Vibranium naquela história. E sem esse Vibranium, um planeta ia passar por uma nova era geológica, né? Ter alterações muito drásticas. Provavelmente ia matar a população da Terra nesse momento. E isso era uma coisa tão catastrófica que ninguém até então poderia resolver. O outro ponto é essa história das tochas. Porque na Nova York eram várias, esses neo-inumanos, esses mutantes, querendo de alguma maneira apagar essa tocha, que estava transformando eles em humanos, né? E a mesma coisa acontecia no Japão, que aí no caso o Solaris estava enfrentando um opositor deles, né? Que chama de quê? Da Tong de... Do Crusher Crew, que era o grande vilão, foi revelado como sendo o grande vilão que conseguiu destruir os Vingadores. Isso aí todo mundo ficou meio assim, porra, o Homem Absorvente foi o responsável pela morte dos Vingadores, mas como, né? Mas foi um lance assim que eles tentaram trabalhar melhor com a ideia de que o Crew, numa atitude de muita raiva, assim, com muita raiva dos Vingadores, resolveu assimilar o Ultron e assim ter poder suficiente para derrotar os Vingadores, né? E aí mostra até uma formação diferente dos Vingadores que a gente conhecia, né? Uma coisa assim meio estranha, tipo um Gavião Arqueiro com 4 braços, né? Essas coisas meio esquisitas. O pessoal afetado, né? Pelas terrígenas. Né? Já bem alterado. Né? Alguns, né? Outros até que não estavam tanto, né? É, mas porque já eram alterados. Né? Uhum, porque se for ver, o único que era 100% humano foi o que apareceu alterado ali. É, que foi o Gavião, tem razão. E aí, ao mesmo tempo, no Canadá, a tropa alfa tava morrendo, mais uma vez, né? Um exército de wendigos que estavam querendo também apagar a tocha. Enfim, tudo isso manipulado por alguém que tava nas sombras. Que, inicialmente, é revelado pra gente que essa pessoa que queria apagar essas tochas era o Papa Immortus. Então, aqui já mostra mais ou menos assim, aquele clima de desespero, né? Porque, assim, são várias ameaças, são vários problemas, são várias frentes, né? Então, assim, o Capitão América e o Marvel, na busca lá por artefatos, né? Que na cabeça do Capitão América era quase que um desarmamento, né? Dos itens mais poderosos do planeta, né? Pô, Nova York, a cidade, tinha essa trupe de mutantes, né? Que eram comandados pelo Immortus para apagar as tochas. A mudança dos polos da Terra, né? Que inclusive estavam afetando poderes, né? De certos heróis, como a Tempestade, o Magneto, como a gente vai falar mais pra frente, né? Tinha essa Tong do Krill, que o no início fica meio estranho essa, esse culto de adoração ao Crusher Crew, né? Mas mais pra frente a gente percebe que o objetivo deles é assim, é juntar as peças do Crew, né? No fatídico dia que ele conseguiu matar todos os Vingadores, o único que sobrou, né, que foi o Visão, né, ele conseguiu destruir, e ao mesmo tempo o Crusher Crew foi dividido em vários pedaços que acabaram, né, parece até aquela história, né, de cada herói receber um pedaço pra esconder, né, cada herói receber uma parte e tal, e o objetivo da Tong e do Crew era reavê-los, né. Esse lance da Tong foi a ideia do Solaris, dividir ele entre os heróis, né, eles até nas páginas aqui de recapitulação aqui, que é o Pacto Mestre Solaris. E aí tem um trechinho que explica bem o que aconteceu, né? O Reed Richards recebeu a cabeça do Creel, um misterioso tal, que é um personagem que até então, até o final dessa história, não sei quem é, mas ele tem a metade da cara branca, metade da cara preta, né? Encapuzado assim. Eu acho que ou é o punho de ferro, ou é o Mestre Kung Fu, cara. Não deu tempo de explicar. Ficou pro Paraíso X isso aí, hein? Mas aí esse cara aí recebeu as mãos, o Gambit recebeu um pé, e a Viúva Negra original um outro. E aí a gente descobre aqui que aquela Viúva Negra que acompanha o Peter Rasputin não é a original, apesar de ele achar que é a original, né? O Johnny Blaze ficou com um pedaço, Tempestade, que casou-se depois com o Pantera Negra, com outro. O Gladiador, Cometa, Nômade, Serpente da Lua, Falcão, Xamã e o Guardião Vermelho. O tórax do Creel foi entregue originalmente à Tempestade, mas que quando a Wakanda iniciou sua política de isolacionismo para se tornar uma reserva de vida selvagem, o peito foi transferido a um de seus colegas mutantes, que é o Rei da Bretanha. Cara, só faltando dois pequenos comentários. Aí faltou, porque se eu não me engano, tem um momento que o cara disse que eles roubaram o pedaço do Rob Brown, que é um gatuno, e não tá nessa lista. E o segundo comentário é: cara, confiar no pedaço do pé do cara que matou os Vingadores pro Gambit é que você tá muito desesperado. Eu sou fã do Gambit, mas cara, o que é que esse cara tá fazendo aí? Vai que o Robbie Brown aí roubou do Gambit, cara. Né? Até porque o Gambit morreu mesmo na história. Aí o Gambit tava acostumado a levar o pé na bunda da vampira. É por isso que ele levou, né? Sim. Já, tô acostumado, deixa eu levar. Bom, mas você viu que eles escolheram esses heróis, né? Principalmente tipo, escolher o Gladiador, o Cometa. Tem personagens aqui de vários cantos, desde a Rússia, Japão, África, até espaço, enfim. Justamente pra dispersar mesmo esses pedaços, né? E a Tong, ela fica praticamente sendo uma força paralela ao pessoal que quer apagar a tocha. E aí fica aquela coisa meio dúbia, que você não sabe o que é pior, né? Porque ao mesmo tempo que esses lugares também tem tochas humanas, também tem esses pedaços. Aí, por exemplo, lá na Nativeria, o Reed Richards não sabe se protege a tocha ou se protege o pedaço, né? Fica aquela coisa. Na verdade, eu entendi por que os caras não jogaram no sol, mas enfim. Como é que é? Na verdade, eu entendi porque os caras não jogaram os pedaços do cara no sol, né? Porque mas o Sentinela não tinha existido nessa época ainda. Não, e vai que ele virava um sol gigante, né? Porque do jeito que extrapolaram o poder dele aqui. Mas enfim, e. Cara, além... podia ter jogado assim o pé, só pra ver o que acontecia. O cara. Aí tu pé muito... gigante e leva chutando a terra, né? Não, porque ele só conseguia fazer tudo se ele tivesse juntado. Ele virou o Capitão Planeta, tinha que juntar todos os pedaços pra dar certo. Eles podiam ter simplesmente, olha, o dedão do pé vai pro sol, nunca mais vou conseguir juntar esse cara no universo. É verdade, né? Pra você ver como herói, enfim. Cara, é claro, é o plano do Reed Richards, tu queria o quê? Não, o plano não é do Reed Richards, é do Solaris. É do Solaris. Esse é do Solaris. Ah. Ó a fama. Quebrou. Ó a fama que você tá dando pro cara. E detalhe, né? A Tong do Creel passou até a ajuda, né, de um personagem que também sofreu uma certa mudança, né, com o final de Terra-X, que é o Loki. Que o Loki ele mudou até o visual dele, né? Ele passou a ter um visual um pouco. É mais humanoide, menos, né, asgardiano. Ele, né, não tinha forma, né? Ele era meio amorfo. O rosto Isso. dele não tinha feições. Porque ele meio que ficou. Ele ficou chocado ao descobrir que a vida dele era a maior trapaça que já tinha existido, né? Porque também é reexplicado esse conceito, né? Cada planeta, né, que recebe a semente dos celestiais, ele passa por três níveis de mutação. Então a Terra estava indo do primeiro pro segundo nível, né? O No primeiro nível todo mundo tem poder. No segundo nível todo mundo tem o poder de se transformar, que era o caso dos Skrulls, né? E no terceiro nível aqueles seres se adaptam ao ambiente, né? Tanto é que no livro mais pra frente é explicado a origem dos deuses asgardianos, né? E o Loki agora, né, meio que toma consciência que na verdade ele é um ser que ele se adapta, né, ele se torna aquilo que os outros querem, ele meio que se liberta dessa obrigação de ser o rei da trapaça, o causador do Ragnarok, né. Inclusive ele até passa, né, a por certos lugares, ele vai lá falar pro Surtur: olha, Surtur, você não passa de não sei o que, isso tudo não passa da invenção de uma cabeça, tal, não sei o que, você não precisa sair por aí destruindo Asgard, né? Mas aí ele também passa a ajudar essa Tong de Kril a reaver as partes, né, do Kril, né? Ninguém sabe por que ele está ajudando, né? Todo mundo acha que é o vilão da história, quer ver o circo pegar fogo, né? Mas ainda tem, né, fica esse mistério, né? O cara pode ter largado a trapaça, mas a trapaça não largou ele. Porque quando ele chegou lá no Surtur, ele lá: olha, Surtur, só pra dizer, você não precisa causar apocalipse. Não quer dizer que você não possa ou não queira. É, não é obrigação, ele, né? Não é uma obrigação. Então, foi o que ele falou, já mudou a coisa, não é uma obrigação. Mas o Surtur não causou, vai. O Surtur ficou na boa nele. Começou a assistir televisão e ficou lá. Pois é, isso aí. Foi, vai que parece do X do cara. Opa, o vilão da vez deu mal, minha vez. Eu só queria chamar a atenção pra duas coisas. Uma, que é legal que essa facção, irmandade, sei lá como chama, quer manter a palavra do Kril viva. Se chama Tong de Kril, a língua. Quase. A sonoridade lembra a língua do Kril, vai ficar falando. E estou decepcionado com o Paulo, porque ele não citou o Kuririn quando falaram do Loki sem nariz. E agora perdeu a oportunidade, porque... Acabou sua chance. Precluiu. Não vai poder usar mais nada esse podcast. Outra coisa é a seguinte, não só o Loki está ajudando, como a gente vê que indiretamente, através da traição do Isaac, né, do Gárgula, o senhor Igreja também tá sabendo o que é que tá acontecendo antes das histórias, inclusive onde tá os pedaços do Kril espalhado, né? E aí a gente vê que o senhor Igreja, que a princípio era para ser apenas um subalterno do Papa, o Papa Imortus, ele na verdade tá jogando em todas as fontes possíveis, né? Ele tá liderando a galera do Papa Imortus, né, para pagar as tochas, tá por trás ajudando a Tong do Kril e deve ter um plot maior em cima dele aí, né? Esse nome Papa Imortus me lembra aquele vocalista do Ghost, cara. Sabe aquela banda Ghost? Uhum. Só faltou a pintura, né? É aquele negócio também, tipo, o Imortus vai, chega pro Reed: ah, eu vou apagar as tochas. Tchau, daqui a uma semana as tochas vão ser apagadas. O Reed, beleza. Não lembro nem se o cara chegou a pensar: não, vou avisar o pessoal que tá cuidando das tochas que vai dar merda. Não, eles já sabiam que ia dar merda, tava todo mundo protegendo. Mas dava protegendo com o que podia, né? Nova York mesmo tá protegendo com os policiais lá, com Peter Parker, Luke Cage, o outro lá, o xerife lá, o Winston. Que em tese era o presidente dos Estados Unidos. É, também, né? Era xerife e presidente dos Estados Unidos. Mas esse cara é da onde, afinal? Ele é do Capitão América, né? Um daqueles caras que o Capitão América conhece. É. Cara, é que ele tinha uma obsessão pelos pistas prateados que eu não entendi. É porque o surfista prateado fez uma promessa pra ele de que no momento final ele ia ajudar a não se apagar a tocha. E a gente vai depois saber por que o surfista prateado não tinha aparecido até então, né? Cara, mas sei lá, cara, ele passou 600 páginas. O surfista vem aí. O surfista falou: vamos marcar. E o cara ficou lá esperando o surfista. É, promessa é promessa pra ele, né? É tipo o Leonardo DiCaprio com Oscar. É, hein? Eterna promessa. Só passando rapidinho aqui pelos lugares que a dupla Capitão América e o Pequeno Marvel se ingraram na sua jornada, né? A gente teve a mansão do Doutor Estranho, né? Onde eles tiveram uma breve conversa com o Loki, né? E o Marvel fez questão de dizer que o Loki não era mais o mesmo. Não necessariamente ele é um vilão. Não quer dizer que ia ser um herói. Passa pela Bretanha, onde eles vão até o multiverso. É até curioso, né? Que nesse momento o Capitão América percebe que ele tá sendo seguido pela Morte. E ele fica griladaço, achando que a Morte tá atrás de Marvel, né? E começa a dizer: vamos embora que a Morte tá atrás, né? Vamos correr nessa porra. E aí, daí ele vai pra Terra Selvagem, onde ele encontra um casal e uma Xena mutada, né? De uma maneira, assim, completamente humilhante, ele lá descobre que o Grosso e o Magneto inverteram os papéis, né? Uhum. Quem era líder e capaz, agora é capaz e líder. Inclusive os poderes alteraram, né? Eu só queria ver o Magneto soprando a linguinha, soltando a linguinha, assim, sabe? Enfim. Podia ter parecido, né? E aí, por fim, da Terra Selvagem, eles vão até, em algum momento, na parte ali da Antártida, né? E eles têm um encontro com o Mephisto. E faz, inclusive, um lapso temporal curioso pra uma história do Belasco, onde ele encontra a Xena. Xana. É, Xana, né? E aí, isso aí remete a uma história do passado dos X-Men. Isso foi em Inferno? Foi? Não, não foi. Tá. Eu não sei quando foi, mas não foi, foi antes disso. Porque se for da origem do... Se for da primeira história do Belasco com os X-Men, então é bem mais antiga ainda. Mas tem que olhar. Mas eu pensei que tu fosse comentar a aparição que tem aí. Porque esse pedaço do... Da Antártida é o Limbo. E quem tá no Limbo? O Ron. Ah, eu que não ia comentar isso, obviamente, né? O Ron dá uma arma pro Capitão América que é pra justamente levar pessoas ao Limbo, né? Não, é. Só que ele tá no Limbo enfrentando os espectros. Como a Marvel não pode dizer o nome do cara, então esse é o maior de todos os cavaleiros... Cavaleiros do quê? Meio espaciais. Espaciais. Cavaleiros do espaço, né? E só que ele mudou também um pouco o visual dele, né? Como se ele estivesse bem velho, bem antigo lá, né? Um eremita. Não podiam usar... Deram um jeito de usar o cara sem usar. Uma menção, né? É legal que tá cheio de espectro aqui. Eles comentam em algum momento num flashback aqui... A menção de que, para várias interpretações da religião, o inferno não é algo quente, nem cheio de labaredas, nem de fogo, mas sim cheio de gelo. E aí, quando eles são arremessados para esse limbo, né, que é só gelo, é que eles encontram o Mephisto, né? Engraçado é que o retcon é totalmente causado pelo Capitão América, né? Que o Mephisto faz uma oferta pro Capitão América, aí o Capitão América dispensa essa oferta e ela cria o Belasco, né? Eu achei aqui na Marvel Wiki, o Belasco, a primeira aparição dele é numa história do Kazar em 1982. Então deve ser essa aí, que é essa outra cena. E outra coisa, deixa eu ver aqui que eu ia falar. Eles aproveitaram pra juntar todos os limbos em um limbo só, porque se tu for parar pra pensar, era uma coisa que é uma bagunça na Marvel isso, porque tem um limbo dos X-Men, que é onde o Belasco fica, tem um limbo pra onde o Roman mandou os espectros, tem um limbo onde o Imortus fica, todos esses limbos, assim, tipo, tem o mesmo nome, mas são configurações diferentes, porque, por exemplo, o limbo dos X-Men é mais um inferno do que outra coisa. Uhum. Aí eles pegaram e juntaram tudo num limbo só, agora. Eu só quero falar que durante toda a história, não sei se é erro na revista, mas chamo o Doutor Estranho de Steve. Toda hora que fala Steve pra lá, Steve Strange pra cá, Steve... Talvez pode ser que seja, sabe, abreviação carinhosa, sabe? Agora que morreu, tá mais íntimo, né? Tá tanto tempo ali no... What is this place, Marvel? Pausa na trama pra gente falar de um outro especial aqui. É um especial sobre, na verdade, não só o Homem-Aranha, mas todos os personagens relacionados ao universo do Homem-Aranha aqui na história. A gente tem aqui como principal, né, a May Parker, que ela tá assumindo o papel de Venom, e também tem o Peter Parker, que é o novo policial de Nova York. O que a gente pode falar aqui é o seguinte, que essa história aqui, ela meio que... Ela antecipa, ela serve praticamente de prequel, muita coisa que mais tarde os Straczynski vai colocar, né? Por exemplo, eu acho que é a primeira vez que remetem aqui, né, essa história de voltar atrás, de que o casamento do Peter Parker com a Mary Jane é só, digamos assim, uma maneira de ele compensar, né, o amor que foi perdido pela Gwen Stacy, né? Isso nunca se tido... Nunca tinha se trabalhado tão forte quanto eu vi nessa revista, né? Ah, tem a Homem-Aranha Azul, que ele fala. Mas ela é de antes de 2000? É, mas também naquela época. 2003, por aí. Essa é a primeira vez, sim. E aí ele meio que trabalha pesado, né? Porque isso aí depois foi trabalhar. Muita gente colocou isso depois, né? Até naquela Dinastia M também, por aí vai. Sim. E um outro personagem também que eles trabalham um pouco, o Homem das Aranhas, né? Que é aquele ilusionista lá, que a gente já conhece bem. Da Terra X, e que ele estava servindo aos propósitos do Papa Imortus, ou barra do Homem-Igreja, né? É meio até sugestivo isso aqui, porque na verdade ele tá lá para uma pessoa para apaziguar, né? Para dar o que as pessoas mais querem, né? dessa vez ele não tá causando mal, né? Tipo, as pessoas querem roubar comida, alguma coisa tipo. Aí ele faz uma ilusão pras pessoas começarem a comer. Aí quando o Peter Parker vai querer atacar ele, né? Ele praticamente vai dar o que o mais Peter Parker quer, né? E o grande problema é que, em determinado momento, a May tem contato com o Peter, que tá sendo preso naquela ilusão, e o Homem das Aranhas, e aí descobre esse segredo que o pai dela nunca amou a mãe dela como amou a Gwen Stacy, né? Achei legal mostrar um pouco da história da May, que a Mary Jane morreu de câncer um pouco antes das névoas terem sido libertadas e ela poder ter ganhado algum superpoder pra sair pulando por aí também, quem sabe, ou virar uma Mulher-Aranha de verdade. Acho que foi melhor ela ter morrido. O pai dela acabou se aposentando, mas aqui a gente vê que a relação dela com o pai começou a se deteriorar na época. Ela acabou sendo dominada pelo simbionte do Venom, se tornou a Venom, coisa que o pai dela nunca aceitou porque ele conhece os perigos. Só que fala, não, eu sou adolescente revoltado, eu vou lá, tchau você. Aí ele engordou pra lá, depois... Quando ele vai, entra de vez na polícia, como a gente viu lá no final do Terra-X, ele faz um emagrecimento pouco, ele fica mais magro, não tanto, mas fica mais magro, e ele acaba desaparecendo uma hora. Aí a May vai buscar ele e descobre que ele tá preso nessa ilusão que o Homem das Aranhas criou, que lá dentro o Peter é casado com a Gwen, o Harry é com a Mary Jane, ele tá feliz da vida. E não só isso, o próprio Homem das Aranhas ficou preso nessa ilusão, porque lá ele não tinha poder, ele não podia sair, o Peter tava preso lá, ele ia ficar lá até hoje se a May não tivesse entrado. Aí veio o que você falou, ela descobre que o Peter nunca amou a mãe dela como amou essa Gwen Stacy. E não só isso, que descobre que na verdade ele sempre quis ter um filho, não uma filha. Durante a história aparece um filho loirinho lá, parece o parece o, eu também pensei que era o Ben Reilly, né? Eu achei que era o Flash Thompson. Pois é, que não, é porque o mundo perfeito pro Peter ele ser corneado pela Gwen e o filho nascer a cara do Flash Thompson, então. Complicado, hein? É que ele era assim, antes o Flash que o Norman, né? É, pois é. Flash pelo menos é amigão. Ele sabia que a Gwen, como diria o Marco, Mike Deodato lá no nosso podcast, sempre foi meio quenguinha. Uma coisa que eu pensei que esse encadernado fosse explicar até hoje, ninguém nunca explicou, é qual é a da cara daquele Homem das Aranhas. Pois é, apareceu do nada, ele só parece com aranha, é reptiliano, mas só parece com aranha. Na verdade, eu pensei que ia solucionar nesse encadernado várias coisas, né? Tipo, eu ia descobrir quem era o Demolidor, não descobri quem era, não sei quem é esse cara. E ainda pior, né? Porque mais pra frente tem um cara lá da Gangue Monstro lá, que tá todo bonito, mas ele tá odiando porque ele tá se achando feio e termina a história, não sei quem é esse cara também. Ah, isso aí é explicado, ele é um deviante. Não, mas não explica aqui. Não, é explicado aqueles textos lá do atrás, do final. Na verdade, ele se acha uma aberração porque ele vivia no meio dos deviantes. E os deviantes, assim, não são pessoas, têm sua peculiar beleza. Vamos dizer assim, ele não fazia parte dessa peculiar beleza. O Isaac Newton que o diga, né? Tá, sim. Mas o... Você tá esquecido, Felga? Hã? Você tá esquecendo? Esqueceu mesmo, Felga? Esqueci, cara. Ih, Felga. Felga apagou, foi pra mente dele, apagou aquela imagem. Esqueci já, tá vendo? Shield, Isaac Newton, Deviant. Ah, tá, verdade. Será que ele é parente do antepassado longínquo Isaac Newton, aquele renegado agora? Não, aí já é extrapolação demais, né? Que Jonathan Hickman nem sequer cogitava ir pra Marvel. Dava pra amarrar essa ponta agora, tô amarrando tanta coisa dessa época. Deixa ele terminar as duas edições que ele falta, que aí depois a gente vê o que é que dá pra amarrar, né? Bom, aí seguindo a história agora, voltando pra história principal, né? A gente tem um ataque que ocorre no Japão, Capitão América até presencia um desses ataques, aparece esse tal do Tau aí, que ninguém sabe direito quem é, e a gangue lá consegue roubar um dos pedaços, né? E aí sim a gente descobre, a gente tem um flashback pra saber como é que os Vingadores, né? A última formação dos Vingadores veio a perecer, né? Também descobre que o Capitão América acaba se achando culpado por essa destruição. Ele não sabe se ele tivesse continuado a equipe, se poderia ter impedido isso ou não, né? É um dos fantasmas da vida dele de hoje, né? E aí vai seguindo a história. Mais uma vez, entra em combate com o pessoal da Hydra, né? Vale relembrar que não é a Hydra do jeito que a gente conhecia. É aquela Hydra cabeção de tentáculos que vai tomando as pessoas. E tem um breve contato com um grupo de super-heróis que hoje realmente a Marvel não vai poder usar de jeito nenhum, né? Que eram os Micronautas. Só que, pra não usar o nome aqui, o Jim Krueger usou o nome Homens-Formigas. E aí tem uma quantidade enorme desses personagens aqui, cada um com um nome mais esquisito que o outro. Eu só reconheci o Bug por causa da aniquilação. O tal de Proto, que é tipo um robozinho. A Aracna, que eu não sei se tem alguma a ver com a Aracna mesmo. O Spartax, que aí pode ter ou não com aquela, com a relação daqueles guerreiros do microverso que apareceu recentemente nos Vingadores. Aí tem um Homem-Formiga, que é como se fosse um misto de Homem-Formiga mesmo. Deu a entender até que fosse talvez o segundo Homem-Formiga. E aí o Bug, né, um inseto, um tal de Neutron. E aí, enfim, uma entidade chamada Marionete. Eles são pouco trabalhados aqui, né? Mesmo porque eu acho que a Marvel nem podia estar usando isso aqui, né? Usou de safada mesmo. Mas enfim, Capitão América começa a ficar sendo muito foco dessas histórias, que começa a reviver várias coisas do passado dele, né? A Hydra, mais uma vez, com o Sam Wilson sendo dominado, né? Personagens que ele achou que tinha morrido, mas na verdade viraram marionetes da Hydra. É, relembra a morte dos Vingadores, a morte está cada vez mais próxima. E aí, a gente tem um especial do Capitão América, um especial do Steve Rogers, né? Que ele, antes de continuar a jornada dele, pede pro Marvel ir de novo pros Estados Unidos pra ele relembrar a Casa Branca, pra ele relembrar que aquilo ali era o país dele e tal. E numa dessas ele entra em contato com uma população que ele tinha jurado proteger ela, né? De uma cidadezinha lá, de uns monstros que estavam surgindo. Agora eu não lembro, esses monstros têm nome, Paulo? Não, essa história aí eu nem reconheci. Eu não entendi nada, eu viajei muito nessa parte aí. E esse povo, né, tá meio que rancoroso por ele, que tiveram que se virar sozinhos pra se proteger. O Capitão América tinha prometido voltar, né, pra ajudar eles e tal. Não voltou, muita gente deve ter morrido nessa parada. E aí, quando ele volta, achando que ia ser recebido como um herói, por aí vai. Não é, né? Curiosamente, ele começa a ter um bocado de flashback do passado dele, que na verdade seria como se fosse o futuro do Capitão América dos dias de hoje, né? E aí numa dessas aí ele tem um contato, uma história bem curiosa, né? Um trecho bem curioso, né? Que é o Caveira Vermelha tentando convencer ele de que na verdade ele era um experimento nazista, e não americano contra os nazistas. Que ele fala, ah, você acha que um cientista alemão ia criar um negócio para americanos para combater os nazistas? Olha para você, você é mais ariano que a gente, cara. Você, na verdade, é uma farsa. Ele estava fazendo isso com tipo, os recursos dos Estados Unidos para depois repassar para a gente. Só que aí, na última hora, aconteceu um acidente e o nosso espião, sem querer, matou o cientista lá, como é o nome dele? Eckshine. E aí deu nisso. Enfim, um pouco de moral que o Capitão América estava tendo aí, né? Foi se perdendo, foi se diluindo. Ele foi relembrando coisas do passado, assim, que praticamente é aquela coisa, né? Chegando perto da morte, ele vai relembrando todos os pecados, todos os problemas que ele sofreu. E aí a gente entende que aquela visualização da morte, né, o avatar da morte que tava perseguindo eles, não era atrás do Marvel que ela tava realmente atrás do Capitão América, né? E aí o Capitão acaba morrendo nessa história, e o Marvel vai ter que encontrar outra maneira de se virar pra cumprir a missão dele, né? Vai ter que arrumar outros tutores. A única coisa que fazem tipo um monumento pra ele, né? Aquele monumento Washington, a Alicia cria uma estátua de pedra, né? Uma face de pedra no formato da cabeça dele. E aí o Marvel precisa de novos companheiros, né? Uma nova trupe pra levar ele, né? Parte do pessoal não confia ainda no Marvel, por exemplo, aquele Wyatt Wingfoot, né? Que virou um tipo, que virou parceiro do Capitão América no Terra-X, né? Usa aquele capacete de águia. Não tava confiando no Marvel, e quem fica, digamos assim, sendo o novo mentor dele, né? O novo tutor dele é a Thor, né? E aí as histórias praticamente chegam na metade pro novo rumo agora. Duas coisas. Primeiro, essa origem do Capitão América faz muito, muito, muito sentido. E eu acho que não foi migué do Caveira Vermelho. O Caveira Vermelho parece acreditar, porque o cara simplesmente ele não queria mais levantar a mão contra o Capitão América. Ele morreu porque o Capitão América continuou batendo nele até o cara morrer. Até chega lá dizendo, você nunca se tocou que pra nossa propaganda é muito melhor você botar um louro de olhos azuis evoluindo do que um baixinho de bigode. Pois aí, é, né? Aí outra coisa também que faz sentido, que eu achei interessante, foi a cena da morte dele, que foi uma narrativa muito bem feita, porque desde a edição 2, acho que foi umas 100 páginas antes, tava sempre naquela aquela tensão, porque a morte tava acompanhando ele, seguindo de longe. Aí você sempre vendo lá a morte atrás, aí chega o ponto lá que o Capitão Bretanha dizendo, não olhem pra ela, eles estão correndo, coisa assim, e você fica pensando que a morte tá atrás do Marvel. que ela tá direto atrás, naquela tensão o tempo todo. O Marvel também acha que é atrás dele. Aí quando você vai ver, na verdade, a morte tava acompanhando o Capitão América. Porque é ela que aponta, assim, o Capitão América, antes de morrer, ele só vê ela apontando pro pessoal atirar. E depois que Capitão América morre, ela para de perseguir o Marvel. Então, os flashbacks, né, eram, estavam sendo causados pelas viragens, né, do, em razão do manto, né, do teleporte do manto, né, ele começa a ter. Ele começa a comentar, cada viagem ele via uma lembrança cada diferente. Cada viagem ele via uma lembrança aí também, ó, começou a já ter alucinações com os Vingadores mortos, tudo aquilo lá, né. A parte interessante da história é essa deturpação, né, do sonho, né, do sonho americano, né, do que na verdade tudo não passou do, era um plano dos nazistas, né, e pô, e realmente, pô, faz todo sentido, né, pô, o cara é praticamente realmente o símbolo da raça ariana, o cara, o humano, vamos dizer, sentido como perfeito, né. Seria assim, praticamente aquela coisa, né? Foi o sonho gerado para liderar a Alemanha a uma vitória, mas por algum motivo, né, deu errado. Bem interessante é realmente essa parte. Uma coisa que eu acho que, pô, eu não sei se o encadernado gringo tem, provavelmente não tenha, mas é. E também, tá claro, daria um trabalho tremendo para a parte de editorial, né? Seja da Panini, seja da. Mas era certo os pontos ter pelo menos um dicionário de referência. Porque às vezes, essa por exemplo, ele cita esse vilarejo que ele salvou, que foi numa das aventuras com o Falcão, que era contra que envolvia, né, esse povo que vivia numa realidade alternativa dimensional, né. Às vezes ter a indicação, isso ocorreu na Capitão América número tal, né, seria muito importante. Só tem uma pessoa que eu conheço que possa saber, que é o Marco. Bom, então... Só se o Marcos der a dica aí. Aí, galera. Então, dando a dica aí pra vocês, resumidamente, é uma loucura do Jack Kirby, que tinha acabado de voltar pra Marvel. Vocês encontram ela nas edições originais Capitão America and the Falcon, número 201 e 202. Se eu não me engano, a 203, metade da 203 ainda é um desfecho dele. Nessa época o Kirby fazia tudo, escrevia, desenhava, arte finalizava, fazia o cafezinho, fazia tudo na Marvel, né? No Brasil, curiosamente, ela foi publicada pela editora Block, na revista do Capitão América, número 20. Essa história, o desfecho dela, ela simplesmente ficou no ar, não publicaram o final dela, tá? Night People foi apresentado como se fossem mendigos na rua que sequestravam as pessoas, né? E depois foi explicado mais pra frente que isso, eles eram, na verdade, pessoas que estavam internadas em um hospício, e nesse hospício faziam experiências com descobrir novas dimensões e tal. Então tem uma intersecção dimensional aí para onde os internos foram levados. E eles formaram ali um povo e começavam a sequestrar as pessoas para levar lá para fazer mais experiência também. Ou seja, dá para ver que a viagem é da grossa. Se vocês quiserem saber um resumo também, vocês podem visitar lá o blog Âmago, né? O pessoal do Marvel 66 vai deixar aí o link. No diário de Steve Rogers, a parte 203 e 204, eu fiz um resumo dessa mini saga aí. Essa mini loucura do Jack Kirby. É isso aí, galera. Darkpedia salvando ainda aqui o podcast, mesmo não estando presente. Você, eu achei uma história muito interessante, né? E principalmente o final, né, cara? Quando ele olha assim, né? Ele sai correndo, ele se desvencilia, né? Ele usa lá de um truque pra enganar, né? O povo, né? E pra tentar salvar. Mas quando ele olha assim, percebe: não, então você estava atrás de mesmo. E aí ele morre fuzilado, né? Tipo aquela história de que você vê a sua vida pouco antes de morrer. É, foi o que eu interpretei dessa maneira, né? Isso, ele começou a ver a história, tudo, aí no final a morte estava atrás dele mesmo, na hora do Marvel. Ué, tu quer falar mais alguma coisa? Não, só que tem um quadrinho aqui com o Capitão América. No quadrinho não, toda vez que ele aparece tá com a cara do Bruce Willis. Não duvido. O Doug Barry White, né, que deve ter se inspirado aí, né? Careca, americano, metido a xerifão, tinha que ser o Bruce Willis mesmo. Bruce Willis, né, cara? Apesar que o senhor inglês é outro cara. É verdade, né? Pior que teve um filme que ele é o Bruce Willis chamava... Ah, Mercenários. Mercenários, ele é o Mr. Church. Mr. Church. Aliás, eu não sei se... Aliás, acho que foi um erro traduzir o nome do cara, mas enfim. É, né? Bom, voltando à história principal, a gente tem o enterro do Capitão América. O Thor e o Marvel, na sua... jornada começa a ser seguido por outros, né? Então, o Bruce Banner com o Hulk dá as caras, finalmente. É, os X-Men do Ciclope também aparecem. A Venom também passa aí atrás dele. É, a Venom, enfim. E o Hulk. É, o pessoal tudo participou. É, o pessoal que fazia... era mais destaque do Terra-X, começa a finalmente dar as caras aqui, né? E aí eles continuam nas missões deles de coletar... Tem até uma cena na hora que o Capitão, o Demolidor lá fica... Cara, tô com inveja. Ele tentando morrer. É, e aí quando eles continuam na missão deles de coletarem as coisas, né? Vão em dado momento lá coletar o que sobrou do Homem-Coisa, né? Que, querendo ou não, é um grande portal dimensional pra várias realidades. Vão pro Egito, onde tem uma participação bem breve do Cavaleiro da Lua. Só pra morrer e virar a versão negativa dele lá no inferno, lá no Mundo dos Mortos, né? A gente vê breve... Será que lá no Mundo dos Mortos ele virou o Cavaleiro do Sol? É, pois é, né? Só marca a cara do Cavaleiro do Eclipse mesmo. Enfim, vai até o Japão depois pegar as mãos do Mandarim, né? E, paralelamente a isso, a gente vê outros acontecimentos se desdobrando. Por exemplo, o Vigia começa a bater um papo de novo com o Aaron, que é o X-51, né? E o Aaron meio desconfiado, porque nas visões do Kyle Richmond, ele descobre alguma coisa na Lua, e ele fica meio receoso se ele vai descobrir, se ele vai atrás ou não. Nessa de ir atrás ou não, ele descobre que quem tava na Lua era o Supremo. E meio que o Supremo tava mal comunado, né, com os outros vilões da parada, pra impedir o Marvel de conseguir reunir as peças. O que é estranho, porque o Supremo, querendo ou não, compõe toda a inteligência Kree. E Marvel é o único Kree que tava vivo ali, né, supostamente, que todos os outros tinham sumido, né, não tava nem no Mundo dos Mortos, nem no Mundo dos Vivos, ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. E o Supremo tava com medo porque a próxima parada do Marvel seria na Lua pra matar ele. O Aaron não entendia por quê, mas tudo bem. Outra grande revelação, outra grande reviravolta que tem aqui, é que o Papa Imortus começa a ficar influenciado pelas Terrígenes, né, pela névoa, e começa a sofrer uma mutação. A mutação dele começa a rasgar a própria pele. Começa a aparecer uma coisa azul por trás. Mais pra frente, né, a gente descobre que essa coisa azul é a face do Kang, né, que é a versão mais do passado. Quer dizer, Kang é do futuro, mas é mais do passado do Imortus e futuro da gente, né? E vem um grande plot, né? Que a gente sabe que o Isaac já tava traindo o Falcão Noturno, né? E aí quando o Falcão Noturno revela pra ele que a grande traidor, né? O grande mal era o Senhor Igreja, que tava manipulando todo mundo por trás, e revela quem era o Senhor Igreja. E isso aí causa um transtorno muito grande na cabeça do Gárgula, né? Que tava até voltando a sentir, né? Ter sensações, por aí vai. Mas ficou muito chateado, ficou muito arrependido do que fez... Porque, na verdade, o Senhor Igreja era o Mephisto. E ele tava, na verdade, entregando tudo nas mãos do diabo, né? Uma grande manipulação. E aí é revelado que o grande arquitetador dessa história, né? O grande vilão dessa história é, sim, o Mephisto. Né, que nessa parte aí eles aproveitam pra tentar explicar uma das grandes bagunças da Marvel, que é a quantidade de vilões e infernos que tem na Marvel. Isso é bacana. Aí como é que eles resolvem esses problemas? Aí, de uma forma simples, todos os vilões são capangas, todos os demônios são capangas do Mephisto, mas o Mephisto é inteligente. Em vez dele dizer, você é meu capanga, ele cria um pedacinho de uma dimensão, coloca o cara pra governar lá e atazanar um herói específico, e fazendo o cara achar que ele é o chefão. Se o cara acha que é o chefão, ele não vai atrás de querer matar o verdadeiro chefão. Isso de todas as realidades, hein? É, aí, não, eu acho que aí foi... Não sei se foi meio de tradução, mas aí o que ele estava querendo dizer, aquelas dimensões que não são realidades paralelas ainda, que nem, digamos, as terras 1, 2, 3, 4, mas são aquelas dimensões que podem ser acessadas, tipo a dimensão do Mamu, o Limbo, a dimensão do Inferno do Mephisto, o Hell da Hela e por aí vai, entendeu? Eu entendi que eram essas dimensões que ele criou. É, se foi isso, é erro de tradução então da Panini aqui. Também tem a ver com realidades alternativas quando ele menciona que ele criou Merlin, que ele até ele pega um gancho de uma frase lá na edição 2 em que o Merlin é dito filho do demônio, ou seja, o Merlin seria o filho do Mephisto, e diz que através do Merlin que ele pode ver as questões lá do universo em si, das outras realidades. E isso é diferente do, por exemplo, das dimensões que ele estava falando ali, que é a dimensão do Dormammu, que é aquela que ele menciona naquela parte do Doutor Estranho, por aí vai. Aí o problema é que eu acho que não sei nem se é erro de tradução, porque é até... Assim, em quadrinhos, essas dimensões alternativas também são meio que sinônimos de realidade alternativas. E não são. É uma coisa até que às vezes em vários enciclopédias da Marvel, eles têm problemas pra tentar explicar o que é multiverso, o que é o miniverso, por exemplo. Talvez entre nessa questão aí. Porque se tu for olhar, a zona é negativa, microverso, tudo são dimensões alternativas que estão dentro de um universo, dentro de um que se entende como universo. Aí eu acho que é isso que ele quis dizer, que cada uma dessas dimensões alternativas foram criadas pelo Mephisto ou com a ajuda dele para que tivesse alguém para atazanar os heróis. É, o que a gente vê mais pra frente é que o Mephisto também queria ampliar os domínios dele, que no caso era o Limbo, né? Através da criação dessas dimensões alternativas, né? Então ele sempre teve a intenção de, digamos assim, que o... Até comenta, né, que quem é o criador do Limbo era a máquina do Dr. Destino, que toda vez que ela criava uma viagem, uma nova realidade alternativa, ela criava esse espaço entre as realidades que seria o Limbo. O que ficou totalmente esquisito pra mim, né, mas isso aí foi bem mais pra frente que explica e eu até ignorei, né. Era isso mesmo. Eu acho que eu entendi também igual o Paulo, que as dimensões que ele tá falando aqui é só a dimensão, não é a dimensão de terra paralela, a dimensão que existe naquela terra, no meio, no, não no meio-meio, no 9997 aqui, que é o do Mephisto, o reino do Mephisto, o reino de todo mundo lá. O problema é o seguinte, porque vamos dizer assim, a história meio que assume que o Mephisto é o grande adversário, né? O diabo do diabo, exatamente. E assim, dá a entender que assim, mais pra frente a gente vai sacar que todos esses planos, essa existência dessas múltiplas realidades alternativas, na verdade foi a grande sacada dele, a cabeça dele, pra escapar do juízo final. O que, que é o juízo final? Aquilo que tá relatado no Apocalipse. Seria o último julgamento na qual o Satanás seria... E contaria o fim dele, né? Isso, exatamente. Então, na cabeça dele, né, qual foi a jogada para evitar que isso acontecesse? Foi proliferar realidades alternativas, né? Então, para isso, ele manipulava o Kang, o próprio Dr. Destino, Reed Richards, todo mundo, para que fosse criadas essas realidades alternativas. Então, eu já não sei se é erro de tradução, ou então, na hora da fala, que quem tá falando aí é o Kyle, o Falcão Noturno, né? Na hora que ele fala, então, ele falou que criou realidades alternativas, ou seja... Pra cada mundo, havia um subalterno controlando, né? É, eu também entendi assim, porque já começa a pincelar essa coisa de realidades alternativas nessa história. Não é o forte, né, da história. Eu pensei que até ia bagunçar, já falando aqui, mas acho que deixaram essa parte pra Paraíso X mesmo. Mas já dá uma pincelada sobre essa história. Em vários momentos, até o momento que o Aaron tem a conversa drástica lá com o Galactus, né? Ele acha que ele vai revelar pro Galactus. Quando vai mostrar pro Galactus o que é que realmente aconteceu, né? Qual era o futuro do Franklin Richards. E aí, em determinado momento, o Galactus olha, aí ele, em vez de ver o futuro do Franklin Richards ser ele virando Galactus, ele vê aquela realidade alternativa de Dias de Futuro Esquecido, que o Franklin Richards morre, né? O Sentinela destrói ele. E aí ele começa a estranhar, disse, ué, o que é isso? E aí já faz essa menção sobre essa história de o Limbo ser essa coisa que é o único espaço lá, em que é único, não importa a realidade. Na verdade, é o espaço entre as realidades. É, na verdade, seria um nexo das realidades. Das realidades, que aí sim teria um demônio único, que seria o Mephisto. Claro que teve depois um outro capanga aí no meio, que a gente daqui a pouco conta quem é. Bom, também tem, ao mesmo tempo que tá ocorrendo isso, tá ocorrendo uma guerra no mundo dos mortos, né? E agora a gente descobre que Mephisto tá envolvido e tem tipo assim um baque assim, ao saber que o Mephisto também tá manipulando aquela guerra através do que ele chama de filha dele. É a primeira vez que é citado isso, acho que foi até a única, que coloca que a morte é a filha do Mephisto. até o Thanos se assusta, né? Que na verdade, se seguir essa linha, toda Desafio Infinito, Guerra Infinita, foi uma manipulação do Mephisto, né? Estranho, né? Já que nem a morte, nem o Mephisto tinha poder pra bater Thanos naquela época. Mas o Jim Krueger comenta isso aqui. Sim. Ele comenta, inclusive, que foi tudo manipulação dos dois pra fazer o Thanos acreditar que tava vencendo, né? Claro que se você seguir essa linha, né? Essa coisa. E essa guerra, o grande lance dela é convencer mais e mais pessoas que estão nesse mundo dos mortos, que eles estão mortos e que eles possam lutar contra a morte e derrotar a morte. Vencer a morte praticamente é o ápice do Marvel, né? Só de Marvel daquela realidade lá. A meta final é que ele, pelo menos ele, né, consiga escapar e volte inteiro, completamente pro mundo dos vivos, né? Ou seja, tudo é tudo por um objetivo egoísta, né? Porque ele tá querendo convencer todos os mortos que estão mortos pra derrotar a morte, matar a morte pra ele escapar. Sim, pô. Acho justo. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. E nesse meio tempo, é engraçado como os mortos passam por várias tentações pra, de um jeito ou do outro, seja por remorso, porque matou fulaninho, ou por aparecer uma pessoa que era muito amada deles e que eles achavam que tava morta, e na verdade que tava viva, né, porque tava no outro lado, né, e aí eles querem correr atrás, eles vão perdendo a todo momento vários soldados importantes, né. Acho que os únicos que ficam conscientes o tempo todo é o Marvel, o Doutor Estranho. Acho que o Destino fica até o final, né? E... Claro, claro. Claro. Maior herói da Marvel. Não, acho que ele, no final ele não tem uma visãozinha, não, Paulo? Cara, ele é centrado. Mas ele consegue, ele é centrado. E aí essas entidades que a gente falou, que eram os quatro personagens lá, o que é estranho, né? Praticamente são os quatro cavaleiros, o reverso do Cavaleiros do Apocalipse, não, os cavaleiros do Marvel. Eles acabam sendo mortos, né? Sei lá, eles aparecem enforcados, pendurados lá. Eles são derrotados em dado momento, né? É isso que eu tava dizendo, que pra eles é pior que a morte, porque eles não vão estar agora eternamente nem vivos nem mortos. Mas acho que eles saíram vivos, acho que eles saíram vivos. Até agora não, talvez eles apareçam ainda aí. Não, eu não lembro de ter visto eles não, que eu tentei prestar atenção. Depois disso aí, eles estão lá de gravata nova pendurada lá. Cara, é isso aí que tá acontecendo mesmo. Cada pessoa que vai morrendo numa história, no mundo dos vivos, aparecendo aí pra aumentar as fileiras. Chega um momento lá que o Marvel precisa de um exército, ele vai lá e mata a Inteligência Suprema. Aí, olha, todos os inscritos agora estão do meu lado. É, vale ressaltar isso, né? Eu já tava falando da Inteligência Suprema. Por que é que ela tava com medo que o Marvel fosse lá? O Marvel tava querendo um exército, por quê? Todos os Kree, em vez de morrerem, foram reabsorvidos, assim, no mundo inteiro, pra ir pra Inteligência Suprema. E aí fica aquele lance meio cruel, né? Porque a Inteligência Suprema, ao mesmo tempo, não reconhecia mais o Marvel como um Kree, chamava de tipo de pária, né? Um qualquer lá. E ao mesmo tempo não deu condição de o povo dele morrer. E aí é como que ele descobre, pega um martelo do Thor, assim, ou da Thor, né? E aí a Thor fala assim, ué, que isso? E faz uma coisa meio Jonathan Hickman, né? Ele destrói a Inteligência Suprema com o martelo, né? Que nem fez em Infinito. E aí ele livra o povo dele, né? Pera lá. Isso, matar a Inteligência Suprema tá sendo um mega clichê da Marvel nos últimos tempos. Porque o Ronan matou ela na Aniquilação, que a gente tá ganhando com o Kate Giffen. Depois o aquele novo Marvel, quem é ele? O Marvel Boy. Protetor, né? O Protetor matou ele no Bendis, na Vingadores do Universo X-Men. E agora o Marvel também. Acho que todo mundo vai lá, destrói aquele vidro e mata aquela geleia alguma vez. É, porque virou na verdade não é nem morte mesmo, né? Porque ela é um, querendo ou não, é um computador de tecnologia orgânica, né? Isso. Não é uma coisa viva pra valer, né? Ah, e teve uma primeira pessoa que matou ele, foi o Cavaleiro Negro na Operação Tempestade Galáctica, esquecendo. Ah, isso que eu ia falar. Desde a época da Tempestade Galáctica, o pessoal quer matar esse bicho verde aí. É uma coisa que pode ir e voltar várias vezes, né? Na verdade, se você retomar desde a época do Vingadores Eternamente, que tem um quadrinho aqui que relembra ele, em algum momento aqui eu lembro de ter visto a menção do Vingadores Eternamente, que praticamente ocorreu quase nessa época, né? Vale ressaltar. É, a Inteligência Suprema tinha essa função mesmo, assim, de ser manipuladora, né? De jogar dos dois lados. Na verdade, se você olhar direitinho, pra quem leu a história original do Marvel desde as primeiras, sabe que na verdade ela é muito mais egoísta do que qualquer outra coisa, né? Ela tem muito mais o seu interesse do que o interesse do mundo, da população cria, por aí vai, né? Vale ressaltar que aqui meio que mostra a origem, né? Ou pelo menos os primórdios da raça Kree, né? E que bem ou mal, eles devem muito aos Skrulls, o que gerou, né? O que fez com que a raça Kree se erguesse, né? Que se tornasse o que ela seria hoje, né? O homem Máquina, o Caio, fala a hostilidade dos Skrulls como uma raça beligerante, maldosa, surgiu também a partir daí, porque estavam indo pro terceiro nível, né, de mutação, né, que é aqueles que você se torna aquilo que está de acordo com, vamos dizer assim, você é reflexo do ambiente, né, aquela raça, né, a raça Kree tinha um profundo ódio, que eles achavam que os Skrulls eram, na verdade, um dos pares do universo, uma raça de traidores, manipuladores, maldosos, e isso acabou refletindo, né, naquele estágio da mutação, né. Acho que, eu não sei se agora, uma parte... Quem comenta isso tá também aqui dito, né? Num dos flashbacks, ele mostra aquela velha história de que, na verdade, a gente é injusto com os Skrulls, que num passado muito distante, os Skrulls é que eram os bonzinhos e que foram tentar ajudar os Krees. E aí os Krees foram sacanas da história, né? E aí o Jim Krueger tenta aproveitar essa história aí, dizendo que essa coisa de terceiro nível de mutação, já que no segundo nível, os Skrulls podem virar qualquer coisa, né? Porque eles teriam um avanço a mais. Só que eles não conseguiram chegar no terceiro estágio por essa briga que até foi a briga que gerou a guerra Kree-Skrull, né? Não. Pelo que eu entendi, é o contrário. É que realmente isso aí, se for olhar na mitologia da Marvel, isso existe, porque os Skrulls eram os pacifistas, eles estavam no segundo nível da evolução, e teve essa questão aí da briga, porque os Skrulls resolveram fazer comércio com os Kotat, que era uma espécie que coexistia com os Kree e não com os Kree. Aí os Kree começaram essa guerra. Aí o que a história, segundo essa versão aí, comenta, é que os Skrulls eram totalmente inocentes da parada desde o começo, porque eles evoluíram pro terceiro nível sem se tocar que estavam no terceiro nível. Então eles se tornaram aquilo que os Kree precisavam que eles se tornassem, que era uma raça beligerante para ser inimiga dos Kree na evolução dos Kree. Uhum. Ou seja, eles não estavam nem aí, simplesmente eles eram, entre aspas, maus, porque os Kree queriam que eles fossem maus. Não sei se é nesse pedaço aqui, ou mais pra frente, fala e até outra... que... A mãe do Thanos era um Skrull também. É o momento novela das oito do final, cara. É, ali forçou a barra, né? Viu assim, olha, você puxou esse queixinho da mamãe. Não, cara, mas o problema é porque... Não, quando eu chegar nesse final eu explico qual é o problema. Mas ali é que o Thanos é um cara muito crédulo, cara. Não, explica logo, vai. Não, é porque simplesmente o Thanos chega lá, já todo mundo derrotado. Aí o Marvel, cara, a sua mãe é um Skrull. A morte enganou você esse tempo todo. Ela não gosta de você, ela não ama você. Aí o cara fica naquela... Ai, meu Deus... Mamãe, não! É que numa dessas histórias, ele achava que a mãe dele era a morte, não era? Também. É? Que ela se passava que existe a esposa do mentor, e que aí ela tinha uma coisa meio obscura. Em parte das interpretações, ela seria a morte, mas aí o Jim Krueger resolveu dizer, ela não, era uma Skrull mesmo. Cara, vamos ser sinceros, faz muito mais sentido ela ser o Skrull do que ela ser a morte. Se ela fosse a morte, ia ser bem nojento. Aquilo era delírio do Thanos, né? Eu prefiro interpretar que o Thanos sempre tava delirando nessa parte aí. Cara, só um instante, beleza. Então quer dizer que o Wolverine delirou? Não, Marvel tô dizendo delirou, isso, mas... Porque só o Thanos delirar é putaria, né? Não tô dizendo isso, né? Eu tô dizendo assim, que essa parte de dizer, de imaginar que era mãe, de imaginar que ela tava apaixonada, e por aí vai, eu acho que não é delírio mesmo. O Deadpool então, não se pega como nela, entidade, eu sei que a morte existe como entidade mesmo. O Wolverine beijou ela dia desse aí, a gente falou no outro podcast. Não, o próprio Marvel fala que beijou ela aqui. É, não, pior, o Marvel beijou ela na frente do Thanos, e o Thanos ainda andou de mão dadas com ela depois. Peraí, se a morte tá beijando todo mundo aí, então ela é a Gwen Stacy, o Akenguinho. Pro aracnofã, ela é a Gwen Stacy. Vai, que é por isso que ela morreu, né? Nunca voltou, porque ela é a morte. Continua na história, então... Nessas, depois da traição, o Gárgula acaba morrendo, né? De uma maneira até trágica. E aí, todos os inimigos estão conseguindo seus objetivos. As tochas estão sendo apagadas. Os pedaços do Krill, né? Do Homem Absorvente, estão sendo recolhidos. Estão sobrando muito poucos lugares para ir. Surge, então, um especial, que eu acho que foi o que eu mais me diverti, que é o especial das feras. Que aí, meio que reúne, a princípio, né? O pessoal de Wakanda, né? E todos os súditos do Pantera Negra, que seriam animais, que ganharam consciência e viraram humanoides, né? Os X-Men, né, do Ciclope, e também os Wendigo, né, que são os grandes inimigos aqui que saem atacando todo mundo. E são personagens que não tem fim. Os Wendigos, os caras vão matando o Wendigo, vai surgindo mais Wendigo que é na carne deles, né? Vale relembrar que o Wendigo é aquela entidade canadense, né, que existe... Bom, quem leu as histórias do Wolverine sabe, né? Que é uma pessoa que cometeu canibalismo e aí de maldição ela virou um Wendigo. Só que aqui tem um Wendigo pra caceta, né? E o pessoal entende, caramba, deve ter virado a torcida do Corinthians todinha, toda virou canibal, porque tava... tem sentido, né? E é aqui também que falou que o Howard foi pra panela. E aí a gente descobre que, na verdade, o Wendigo era... Os Wendigo era um Wendigo só. Só que era o homem múltiplo. Por quê? Porque o T'Challa impediu o Wakanda de comerem carne, né? Que todo mundo virou... Todo mundo que era animal virou gente. Aí tá proibido comer carne. E o Madrox tava doido pra comer um bifinho. Aí a ideia de Jirico dele, ele criou uma cópia dele pra ele comer ele mesmo. E aí ele... Nossa, ficou meio estranho, cara. Mas foi o que aconteceu. Só que literal, tá, gente? Você que tá ouvindo, ele criou uma cópia dele mesmo pra ele se canibalizar. Esquisito pra caramba. Mas é uma história divertida, porque é bem emocionante, é bem quadrinhos mesmo. Ela acaba explicando o destino de boa parte dos X-Men, porque as coisas deram errado, né? O que aconteceu com o Gambit, o que aconteceu com a Vampira, o que aconteceu com o Noturno, e por aí vai. E aí, claro, já que eu falei de Noturno, tem esse gancho aí de lá pro outro capítulo e descobrir que o Noturno, que em vários quadrinhos estava aparecendo sem um braço, é, na verdade, o Belasco. Pra o Jim Krueger, ele fez aquele lapso temporal todinho, e que o Mephisto, depois que o Noturno perdeu os poderes dele, né, que virou um humano normal, tava tão descrente, tava tão ferrado, que caiu na conversa do Mephisto e virou o Belasco. Depois virou carne de vaca, desculpe o trocadilho, usaram homem de múltiplo como exército de homem só. Fizeram isso no Ultimato também. Ai, ai. Carne de vaca. E agora a questão foi que eu só tô querendo entender qual é a cronologia dessa parada. Porque eu lembro que eu lembro de uma história, assim, ainda no decorrer da história, o Wendigo já tinha aparecido, porque ele já tava lá anarquizando lá no Canadá. Aí o Madrox, olha, o Marvel tá aqui com, sei lá quem, acho que é com Thor. Vocês trouxeram carne, né? O Fera mandou ele dar um cala-boca. Aí dá, sei lá, tipo, umas 30 páginas depois, o Fera, poxa, devoraram meu assistente Madrox. Quem terá sido esse? Ah, deixa pra lá, vou tomar café. Aí depois disso, aparece lá, peraí, esse Wendigo morto está desaparecendo. Ah, é homem múltiplo. Eu quero saber, assim, essa cronologia ficou meio bizarra, mas... Eu não sou muito conhecido do Wendigo, mas só pode existir um? Não. Não, é porque... É, a questão é que se comer carne humana, vira um Wendigo. É, porque um pouco antes na história aqui, quando aparece o pessoal da Tropa Alpha, aparecem uns Wendigos, eles são tipo o Wolverine. Tem garras. Ah, não são. Não, mas esses daí são outras coisas, né? Porque eles não atacam a Tropa Alpha. A Tropa Alpha foi destruída, só sobrou o Sasquatch e a cabeça do Vindix, né? E aí, esses Wolverines aí, acho que explica pra frente, porque... É, cena dos próximos capítulos, vocês não vão gostar da resposta. Agora, uma coisa assim, é porque, se eu não me engano, também não faz sentido, porque a maldição do Wendigo só devia valer dentro do Canadá, não? Não sei, isso não tá bem claro, não. Eu já vi o Wendigo atacando em Las Vegas. O Jason foi pra Nova York, porque o Wendigo não pode ir pra Las Vegas. Não, é que eu acho que eles têm que comer carne humana dentro do Canadá. O cara tava em Wakanda, entendeu? Esse é o problema. É, não sei. Porque senão, assim, cara, ia ter 1 bilhão de Wendigos aí, nesse mundo aí, todo mundo morrendo de fome. Continuando nessa história aqui de Wakanda, o interessante é o seguinte: nesse meio desse ataque de Wendigo, são duas coisas que acontecem, né? A primeira é que o Marvel tá tentando convencer o T'Challa, né, a dar o cubo cósmico pra ele, que é uma coisa que ele negou até pro Capitão América da outra vez. E a outra é que, com essa história de terceiro estágio, né, de induzir as pessoas e por aí vai, o Marvel meio que faz acreditar que o T'Challa é que criou os animais deles, né, os animais de Wakanda, pra virar aqueles bicho-homem lá, né, bicho-homem lá. Porque antes eles acreditavam que esses bicho-homem foram criados na mutação. Os humanos ganharam poder e os animais também. É, só que só foi os animais da África, só os de Wakanda. Exatamente. Não tem sentido. Faria sentido, né, ter outros animais sem ser mutados e esses ser mutados. Aí o Marvel fala que pra usar o cubo cósmico você não precisa... Ele fala que nunca tocou no cubo. Precisa tocar no cubo, mas você pensar que ele realiza o que ele quer. Tanto que tem uma parte que a tempestade morre e depois ela volta lá mais rápido que uma história hoje em dia da Marvel, que o pessoal morre e volta. É só por ser o guardião do cubo, ele conseguiu fazer essas modificações nos animais, né? Criar os novos súditos dele e ressuscitar a tempestade, né? E aí, por fim, nessa confusão todinha, acho que ele morre no final desse especial, né? Não morre não, ele continua vivo. Uhum. Quem morre é o Madrox eles... e alguns randômicos. É, eles... quem morre é o Madrox, né? E eles constroem, tipo, uma nova civilização. Eles estavam rumando pra... Terra Selvagem, né? E aí criam essa nova civilização lá, né? Essa nova Wakanda. É curioso que a gente vê um momento bem escroto, que é um tiranossauro lá atacando os Wendigos, né? Tipo assim, ó, agora a gente ganhou tempo. Não, e aí, aí depois você vai ver os Wendigos devoram o dinossauro, né? O dinossauro vira... só sobra o esqueleto do dinossauro, né? É, eram os três dinossauros ali, né? Ah, foi coisa pra caramba, né? Mas tinha um Wendigo pra caramba também, né? Você dá porrada em um, cresce outro. Vocês querem falar um pouco dessa história do Noturno? Cara, eu vou ser sincero, é que se eu conhecesse melhor o Belasco, eu teria matado que ia ser isso na cena que aparece a mãozinha do... só a mão do Noturno dentro daquela estátua lá do Capitão Bretanha. Porque, opa, arrancou esse braço, então que pode ser o Belasco. Só que, como eu não conheço muito a mitologia do Belasco, não, pra mim não pareceu fazer muito sentido. Até que ele foi ligando as coisas e depois eu fui pesquisar aqui e eu vi que realmente o Belasco tem a ver também com o Kazaa e a Shanna. Mas ele quis dar uma explicação pro personagem lá e também aproveitar até o visual dele. Eu só não entendi por que, que o visual do Noturno mudou também, já que o Noturno não ficou com aquele visual, tá? O visual de um ser humano normal. É, mas aí quando ele virou demônio, o Mephisto quis convencer ele a ser um demônio, não foi? A ser o avatar dele. Ah, sim, ele chegou no terceiro estágio, né? É, o capanga dele. Tanto que ele não lembrava mais que ele era o Noturno. Ele sempre achou que fosse o Belasco. E até em algum momento eles falam, né, será que existiu um Belasco de verdade em algum momento, né? Que o Belasco, ele é, inclusive, acho que das histórias do Goethe, né? Ele faz menção aí de que existe um Belasco da literatura... E que talvez até tenham se baseado nisso, o Noturno ou o Mephisto tenha se baseado nisso aí pra criar essa figura mitológica, que ela nunca deve ter existido de fato, né? É, e aí, no continuar nessa história aqui, a gente vê várias coisas que tinha falado, né? Depois da Terra Selvagem, né, que o Marvel foi lá na Lua, que destruiu a Inteligência Suprema. A gente vê aquela Guerra dos Mortos, né? Que já chegando aos atos finais. E tem essa explicação aí do Belasco. O que acontece também é que o Immortus finalmente se redescobre como Kang, né? E se descobre traído pelo Mephisto e meio que vai virar um coringa nessa história, né? Ele vai atuar em prol dos mocinhos, vamos lá, dos heróis. Mas acho que o grande ápice final é quando a Tong do Krio reúne as partes do Homem Absorvente, né? Ah, e também tem a parte do Demolidor aqui. É despedaçado e depois de cada pedaço nasce um Demolidor novo. É, isso aí é altamente estranho e, de novo, ficou pra da próxima. Pra próxima pra explicar, né? Não, mas fez sentido. Faz sentido se você souber quem é ele. É, cara... Eu não sei. Até agora eu não sei. É, eu também não apesar sei. Apesar de vocês terem cogitado que pode ser o Deadpool lá no primeiro programa lá. Só que se fosse o Deadpool, ele aparece no mundo dos mortos, dá um pega na morte e dá É, só que ele não morre, né? Pro Thanos. É, e ele não pode morrer. Então, é o... O cara é esforçado e não morre. Tipo... Então, mas só em Paraíso X. Paraíso X revela quem é. Tá, aí chega Paraíso X, não revela, a gente vai pirar. Não, revela. É, não, vamos revela, parar não. Por aqui, então. Não, revela, vamos deixar revela. Esse mistério ainda pra Paraíso X no outro podcast. Marvel, thank you. Bom, antes de continuar a história, vamos parar mais uma vez pra um especial. Dessa vez vai ser do Homens de Ferro, né? Mas não tem nada a ver com o Tony Stark, nem qualquer coisa desse tipo, não. Na verdade, fala um pouco dos Vingadores de Ferro, que inicialmente eram pra ser uma criação deles, né? Mas depois foram reconstruídos pelo Bretanha, foi isso? Uma coisa assim? Uhum. Sim. E aí, a grande protagonista dessa história, na verdade, é a Dama de Ferro, que é uma personagem que foi criada pelo Alex Ross, né? Foi parcamente trabalhada no Terra-X, e ela ganhou um especial só pra essa revista, que é até bacana, eu até gostei da personagem. Já tem uns poderes, hoje em dia, considerado bem clichê, mas talvez na época nem tanto, de manipular metal líquido, né? E ela, junto com um outro personagem que também foi criado, assim, e também era considerado bem superficial na Terra-X, que é esse Dragão de Jade. Ela meio que tá recebendo um chamado, e ela parte com tudo pra Terra Selvagem, pra aquela fortaleza que o Magneto criou há tempos atrás, né? Cidade Sentinela. Ela acaba recebendo a missão de salvar alguém. A princípio fica aquela coisa confusa. Será que ela tá recebendo a missão pra salvar quem? Salvar o Magneto? Mas o Magneto não tem mais os poderes magnéticos que talvez estivesse mandando pra ela através dos metais, a mensagem, sei lá. Quem tá com os poderes agora é o Groxo, né? E, curiosamente, quem também recebe um outro chamado de ajuda, né? É o Cavaleiro Negro. Que aí sim ele vai lá com a missão certeira de salvar o Magneto do Grosso, né? E enfim, tem uma briga violenta, porque o Grosso tá agora controlando os Vingadores de Ferro. E são bastante Vingadores de Ferro, né? Só que aí tem os Vingadores de Ferro que foram encomendados pelo Rei da Bretanha. Acontece uma briga de todos os lados, né? Estranhamente eu vejo o filho do Raio Negro usando os poderes igual dele. Que eu saiba, um moleque que tinha poderes diferentes, pelo menos no universo normal, né? Sinceramente, eu nem lembrava que ele tinha poderes já. É, eu lembro que tinha alguns poderes, mas não lembro qual. E aí, no decorrer dessa briga aí, o Grosso acaba sendo derrotado, os poderes voltam a se inverter, né? Só que dessa vez, o Magneto não é tão vingativo com o Grosso. Porque o Grosso, na verdade, só fez isso tudo porque o Magneto foi sacana com ele a vida toda, né? Sempre tratou ele que nem um merda, então foi uma coisa meio de vingança. Ah, o cara também, vou te contar, né? O cara não colabora, né? É, o Grosso até teve a oportunidade, em dado momento, o Magneto falou assim, ó, você agora vai ser meu igual. Só que o Grosso pensou assim, sabe uma coisa, velho? Ele sempre me tratou feito um merda, não vou dar essa chance não. Mas enfim, quem é que tava manipulando tudo isso pra chamar esses heróis pra mudar essa questão aí? Foi um dos grandes heróis da Marvel, criado nos anos 90. A contraparte de um dos grandes heróis da Marvel. A contraparte pro que o Paulo falou, mas ele é conhecido por vários nomes, né? The Spring, o Apocalipiano, a Esperança dos Ascanes, Nathan Summers, o Cable. Na verdade, o Cable não é jamais o mesmo, né? Que ele virou tipo uma sopa de tecnovírus aí, de vírus tecno-orgânico. Mas ao princípio, também, graças a essas coisas de mutação e por aí vai, ele consegue manipular o metal ao redor. E graças a essa nova capacidade dele, ele conseguiu manipular, com a ajuda da Dama de Ferro, o Vibranium daquele local, polarizar de novo a região. Isso ficou meio esquisito, porque como é que você vai polarizar uma região só? Mas... Em primeiro lugar, tem que falar que é o seguinte, que ele é o último telepata vivo. Sim, sim. Porque todos os telepatas tinham morrido quando o Caveira morreu. Nasceu. Nasceu, né? Então ele é o último telepata vivo, que graças ele foi enterrado na Terra lá, né? É, não, graças Basta ao... Você tá vendo como o Apocalipse nessa, ele salvou ele, né, no final das contas, né, mas enfim, que foi o Apocalipse que injetou o vírus tecno-orgânico nele, né, então... E aí, pelo que eu entendi da história, é o seguinte, o lance da polarização se deve à falta de vibrânio, ou seja, quando aquela parte, aquela região, ela estabilizou o vibrânio, então naquela região a coisa voltou ao normal, né. Sim. Não, a única coisa que eu entro em questão, Felga, é que pra você polarizar a Terra, você tem o Polo Norte e o Polo Sul pra isso. Não tem como ir polarizar um lugar só. Mas beleza, chuta as leis da física, usa só o recurso do mundo. Você tá querendo o Grosso bancando o mestre do magnetismo? Você quer mais alguma outra lógica? É, pois é. Enfim, eles polarizaram aquele lugar e aí voltou ao normal os poderes do Magneto. O Grosso voltou a ser o Grosso. É sério, cara, porque desde do Terra-X, que o pessoal fica nessa promessa de que esse filho do Raio Negro, Cavaleiro Negro, vai ser o fodão, vai ser o escolhido, vai ser o cara que o Capitão Bretanha passou a vida criando e treinando, o filho do Homem Perfeito, o cara, aí quando a primeira vez que o cara vai fazer alguma coisa realmente, ele leva uma porrada do Grosso. Ele leva uma porrada tão feia que quando o Magneto recupera os poderes, em um quadro resolve tudo. Um quadro. Você quer comparar o Magneto com o Cavaleiro Negro? Pô? Não pois dá. É, cara. O Magneto com roupa de bobo da corte, com 120 anos, totalmente zoado, e há uns 30 anos dureza da cabeça, e um quadro resolveu. Esse cara é um merda. Esse cara é um merda. É... Tirando a fama dele de lado, né? É, a história acaba, a Dama de Ferro, ela parece que tem uma nova missão agora, ela se imbui dessa nova missão. E o Cable meio que direciona ela a fazer o seguinte, ó, volta pra onde você tava lá e avisa, sei lá, o Dr. Richards, alguém, que você pode salvar ainda a Terra. Porque tava todo mundo achando que a Terra tá condenada, né? O Reed Richards mesmo ia pegar o foguetinho dele e ir embora. Eu vou pegar a sua e vamos embora, foda-se a Terra. Pra tu ver o herói. Aí não tem daquele defender, né? Cara, é como eu falei, né? Ele levou a vida toda tentando salvar os outros em prol da família dele. Agora ele tá fazendo o contrário, né? É justamente, tipo, o Marvel. Marvel, ressuscita minha esposa que eu te ajudo. Aí, tá aqui, cara, ela. foda-se você, vou pegar o foguete e me mandar. Ele falou. Aí depois de se ligar que a tocha humana pra piorar a situação. Que ele mesmo desliga. A sacrifice I was willing to make in order to save the earth. Bom, voltando agora para a história principal, o Crusher Krill, né, voltou à vida. Vale lembrar que ele agora tem um, não é apenas um idiota, né, ele vivia se lamuriando, né, ah, sempre me derrotaram porque eu era bobo, que eu era burro e por aí vai. Mas agora ele tem a consciência do Ultron e tem a mesma mente que do Ultron, ele absorveu isso, né. É a primeira vez que ele faz, ele usa os poderes dele nessa intenção de absorver mente. E aí ele é o último fronte para apagar a última tocha que existe. Que é a de Nova York. Quando ele apaga ela a primeira vez, quem surge de dentro da tocha é o Surfista Prateado. Ou seja, desde a época do Terra-X, ou seja, 3 anos atrás, que aí ele perdeu a Xalabau de novo, ele ficou sendo o pavio da tocha. E aí não, começa... Não, eu acho que não, porque quando ele sai, ainda continua tendo tocha lá. Eu acho não, que mas ele tava... Ele, ele não era o pavio, mas ele tava lá preso, de algum jeito. Não tava preso. Ele tava só no momento emo, que a amada dele morreu, ele ficou lá 3 anos chorando pitanga. Chorando no fogo, é isso que você tá falando. Ah, ele falou, ele pensou, pra onde é que eu vou que ninguém vem me encher o saco? Ah, eu vou pra aquela tocha ali que vai... Sempre que alguém chegar perto, vão defender. Ninguém vai chegar aqui. Porque se, tu, lá, né? Porque se tu for pegar a época do Stan Lee e do John Buscema... Tem uma final lá que ele acende uma tocha que ele diz que essa tocha não será apagada enquanto a Terra existir. Ou seja, ele não precisava ser o pavio, ele já tem poder para deixar um fogo eterno. Mas não. Então foi isso, ele deu aí um ponto de ignição, vai. É, aí depois ficou lá dentro chorando. Bom, e aí chega nas batalhas finais, tanto do lado dos mortos quanto do lado dos vivos, né? Do lado dos mortos, eles recebem do nada a vinda do Raio Negro, que é curioso, que ele tava sumindo a tração, né? Raio branco. Ficou branco. Mas enfim, ele aparece do nada, né? E só que eles têm que ainda esperar que o lado dos vivos consiga completar aquela missão do Marvel criança de recolher tudo pra o objetivo deles finalmente se concluir, né? Só que com o Crusher Krill impedindo isso, vai ser difícil. Começa uma porrada violenta, né? Nem mesmo o Surfista Prateado consegue derrotar eles. Ele acaba absorvendo uma cidade inteira. O único que saberia derrotar o Crusher Krill é o Visão. E quando chamam Visão, o Visão simplesmente transforma ele em intangível, né? Um grande monstro intangível. Só que não só ele, fica toda a cidade, todas as pessoas que estão pisando na cidade, também intangíveis. Nesse ponto, era um ponto crucial em que o Marvel ia absorver a última peça, que eram os olhos do Falcão Noturno. Não era isso. Ah, o Surfista. Ah, é? O Surfista. Que absorveu o Surfista, né? Ele já tinha absorvido os olhos, a última etapa agora, pra consciência cósmica completa, era o poder cósmico do Surfista. Como ele não conseguia separar o Surfista do poder cósmico, ele teria que absorver os dois. Aí quando ele vai lá, aí o cara, pô, não rolou, porque, caramba, o Visão fez merda. Ele deixou todo intangível, né? Então, tiveram que convencer o Visão, o Loki no caso, né, a voltar atrás. E aí, nesse momento, o Surfista é absorvido, né? O Crusher Krill é convencido pela Dama de Ferro e pelo Loki também de que ele não precisa ser o vilão que o pessoal espera que ele seja, e que na verdade ele salve a Terra transformando o corpo dele em vibrânio, e ao mesmo tempo a Dama de Ferro ia manipular lá o metal pra reordenar tudo e voltar até a polaridade do planeta que deveria ter desde sempre, né? É, mas vocês estão esquecendo um detalhe mais bizarro de todos, que é a identidade do cara que é o líder da Tong e do Krell. Ah, sim. Que no fim das contas, sabe aqueles romances de detetive que você descobre que o vilão é o mordomo? Sim, de novela também. Pois é, aí o vilão, o cara, porque o cara parece fodão, porque ele matou tudo quanto era herói. Ele conseguiu tirar lá as mãos do Krill, da Vulcan Tal, que o cara, o Solaris até disse. Se você conhecesse quem é o Tal, você saberia que era o lugar mais seguro do mundo, estar com... Ele usar as mãos como colar. Era o cara que o Kyle Richmond olhava pro cara vendo o futuro, o cara olhava de volta pra ele. Parecia ser um cara fodão. Aí quando você vai ver, é um Wong com o irmão gêmeo maligno dele, dividido em dois, que agora o Wong parece que só anda com as mãos. É, aí na verdade é o seguinte, ele é uma carta de baralho praticamente, né? Tem um Wong mauzinho e um Wong bonzinho, né? A Ruth e a Raquel ali, né? Aí o Wong, quando quer se passar de bonzinho, Aí ele vira de ponta cabeça. Quando quer virar o mal, vira de ponta cabeça de novo. Cara, assim. a sorte deles é que um nunca queria sacanear o outro, porque era só o cara gritar, só é, olha eu aqui! Pronto. Aí eu nem lembro quem é que... Porque era o Warlock. O Adam Warlock tava lá nessa... procurando a Ella, a história toda. Aí quando chega lá, a Ella tava sequestrada pela Tongue do Creel. Aí o Loki tava lá só pela zoação. Não, tô aqui só assistindo. É, estou aqui brigando. O Warlock tá levando porrada. Olha, Ella, eu vou aqui libertar você só pra ver o que acontece. Aí ela vai lá e rasga os dois ao meio. Aí termina lá, que finalmente separa a Ruth e a Raquel do Wong. Na base da faca, né? É, pegou a faca e separou os dois, aí morreu. O cara nem pra conseguir, sei lá, um feitiço de fator de cura, ia ter dois Wongs agora. Não, o Adam, esquisito, hein? Não, mas o Adam tava full da vida, ele tava puto, muito puto, cara, pra pensar em alguma coisa. É, também, cara, é aquele negócio, tipo, poxa, enquanto isso, do outro lado da vida, o grande vilão tá sendo a morte e o Nemesis dele, mas o Capitão Marvel tá roubando todos os créditos de volta. Na verdade, inclusive, quem mata a morte é o Thanos, né? Porque na guerra final ainda surge, fora o raio negro que ficou branco, né? Surge o Capitão América, que aí vai seguindo a mesma piada do Magari e virou o Capitão Brasil, né? Que tá de verde e amarelo. E aí começa uma batalha violenta com as forças da morte. Só que o Marvel meio que conta todo o plano de enganação da morte, né? E oferta pro Thanos o Nidificador Total, que era uma das coisas que ele tinha absorvido, né? E aí ele destrói praticamente aquele reino, aquele mundo dos mortos, com a intenção de que voltaria com um paraíso que eles iam construir. Então ele mata, supostamente o Thanos mata a morte, né? O que vai ser... mas aí foi que eu achei que o Marvel foi muito filha da... Porque ele passou a história inteira. Tu jurava que o plano dele era alguma coisa que ele ia conseguir salvar tanto o pessoal que tava no mundo dos mortos, como o pessoal que tava na Terra, né? Aí tu chega nessa parte aí, o Marvel, ah não, agora a gente vai criar aqui um paraíso com tudo que eu peguei lá no mundo dos vivos. E o pessoal que tava vivo, ah, foda-se ele. Se não fosse o Loki e a Dama de Ferro, o pessoal não tava lá se lascando na Terra, tá sendo destruída. Na verdade, o Marvel já sabia que o Loki, acho que ele já tinha sacado ali que o... É, ele já tinha dito que o Loki era um herói que era importante. Não, mas pera aí, você não precisa de muita coisa pra saber que o Doutor Destino e o Loki são heróis compreendidos. Sim, mas até que o Marvel, a partir do momento que se tem a consciência cósmica, você percebe esse fato. E outra, né, mas ele deu a entender que tem alguma coisa a mais, que é o que a gente vai ver depois no Paraíso do X, né, porque ele manda o Doutor Estranho de volta. A volta do Doutor Estranho é ótima, que ele volta, o Doutor Estranho tá com um cagaço. A Terra vai ser destruída, então calma, Doutor Estranho, a gente já resolveu a parada aqui. Não, é porque o cara não contente em mandar o cara voltar, ainda manda no futuro, assim. Ah, o problema é que ali a gente resolveu 3 semanas atrás, pode voltar a dormir aí. É, mas aí vai quanto tempo demorou a viagem de volta, né? Bom, pro Marvel foi instantâneo. Mas o Marvel é o cara que tem a consciência cósmica, apesar que o Doutor Estranho também era passando desses caras, né? Agora é que eu te disse, assim, tipo, quem ajudou o Marvel se fudeu, porque o Marvel mandou o cara pro mundo dos vivos de novo, tem o cara pedir, o pessoal lá, o Nova e os outros... ficaram naquele pior que a morte. O Thanos foi lá, deu o Unificador Total e sumiu junto. Ah, e sem falar que, por mais que também que o Felga esteja falando que esse Universo X tem muita, muita referência de muitas coisas da história da Marvel, eles também serviram de ponto de inspiração para coisas que vieram depois. Um exemplo aqui bem gritante, que a gente até já falou, foi essa questão do Capitão Marvel matar a morte, que isso aí é o plot que deu origem ao Cancerverso, que deu que foi o plot do Imperativo Thanos, que foi até aquele programa que a gente gravou que mostra aí, ó, que a dupla DNA, eles não tiraram aquilo do nada, eles tiraram já de uma história que já existia, entre aspas, morte da morte pelas mãos do Capitão Marvel. Nessa questão toda, até o Marvel consegue convencer o Mephisto de que ele só é o Mephisto porque as pessoas querem que exista um Mephisto. E aí o Mephisto surge uma interrogação gigante na cabeça dele e faz assim, hein? E aí tudo isso vira uma história tipo assim, sabe, de que os personagens podem se reescrever a partir do momento que eles tiverem consciência de que eles têm esse poder. né? Aí você vê várias mudancinhas assim no perfil deles. Por exemplo, o Noturno, que é o Belasco, ele não conseguiu voltar ao que era, mas ele tenta aparecer de novo o Noturno, né? Ele emenda os dedos dele, né, pra parecer que nem a mão do Noturno é. O Thor, lá no finalzinho, ele vira homem de novo, né? Se destransforma daquela versão. E o Kyle Richmond, ele ganha um novo poder, né? Ele perde o poder de visão dele, entregou os olhos, né? Que, na verdade, seria um equivalente a uma consciência cósmica que o Marvel já teve um dia. Só que aí a gente descobre hoje em dia que o Marvel nunca teve essa consciência cósmica plena. Só teve uma parte dela. O Richmond também só teve uma parte dela, por isso que ele tinha uma consciência quase de tudo, podia ver pro futuro e por aí vai. E que isso só foi meio que juntado agora, somente agora, dessa vez, é que o Marvel, pelo menos o Marvel lá do Paraíso X, né, da Terra dos Mortos, tem toda a consciência cósmica de uma vez só agora. E o Falcão Noturno ganha um novo poder que é equivalente a um homem 3D, pelo que eu vi, né? Agora, qual é a função dele, a não ser... Se a gente colocar o óculos 3D, vem 3D. Não muito, né? E pra jogar pro futuro, até então a gente não tinha certeza se ia ter Paraíso X ou não, né? Mas deixaram aquele cara de final, mas ainda com uma pontinha ou outra solta. Tem essa história do X-51, né? Do Homem-Máquina. Agora ter uma ideia de todas as outras realidades, né? E aí aparece... assim, vários personagens de várias outras realidades na visão dele. O que é uma ponta que futuramente vai ser sim trabalhada em Paraíso X. Mas isso vai ficar para um outro podcast, claro. Então, né? O Universo X, né? É o meio da, vamos dizer, desse ambicioso projeto, né? Que na verdade é um projeto que referencia todo o universo Marvel, né? E bem ou mal, ele traz um personagem que é, vamos dizer assim, que pros fãs, né? Desde a época do. É um personagem que sempre acabou tendo certos contornos messiânicos, né? Que é o Capitão Marvel, né? De volta. O Marvel passa a ser o grande... É meio que assim, é uma espécie de... O apocalipse na visão do Jim Kruger e do Alex Ross, né? Apesar do Alex Ross não ser o desenhista, né? Mas ele participou bastante, né? Da elaboração de projetos, capas, conceitos, né? E é meio que isso, né? Então nós temos a volta de um herói muito importante, que é o Marvel, para tentar restabelecer e começa esse projeto megalomaníaco, né? De criar um paraíso, né? E que dentro dessa megalomania precisa obter a consciência cósmica completa. Aí você tem o grande demônio, né, o grande diabo, que é o Mephisto, por trás, para tentar impedir, porque ele sabe que se isso acontecer, ele vai ser derrotado finalmente. A gente agora também tem ver que o Iron Stark percebe... Ele deixa de existir, na verdade, como demônio, né? Que era o grande medo dele, né? Isso. Que aí é o que o Marvel tenta convencer ele, você não precisa ser o demônio. E agora o Iron Stark tem essa noção que existem várias múltiplas terras e que cada uma dessas terras provavelmente tem um embrião celestial, né? Então, como ele vai salvar... Como e se vai, né? E se deve salvar todas essas coisas. Porque, viu, a confusão que deu só pra retirar um celestial que quase fez. Toda a estrutura da Terra foi completamente dilacerada no processo. Mas, enfim, é uma baita história, né? Na primeira vez que eu comecei a ler, sei lá, não era tão interessante. Agora, a segunda vez, eu achei que ela é uma história melhor. Ela é uma história que, novamente, como Terra-X, ela tem como objetivo juntar, linkar coisas que aparentemente foram criadas de forma desordenada ao longo dos últimos 50 anos da Marvel, né? Então você tem, ele tenta organizar a questão de todos os seres sobrenaturais, Dormammu, Belasco, Mephisto. As teorias, né? O limbo, a própria questão da máquina do tempo, ou seja, fazer com que unificar, né, de certa forma, o limbo do Immortus com o limbo do Belasco, né? Aprofundar a criação dos primórdios, né? Passando por Cronos, os Deviantes, os Eternos. Ou seja, é um projeto muito bem feito, extremamente detalhado. Eu acho que até as edições deveriam ter um índice de referências, né? O problema é quem é que ia fazer, viu? Aí eu já não sei. Se fosse na época do Mark Grunewald, tava vivo, vá lá, né? Ele elenca tantos fatos, mas tantas histórias, mas tantas coisas que você precisa estar com uma enciclopédia, seja a Marvel Wiki, seja a mesma a enciclopédia oficial da da Marvel, né? Aquela Marvel Universe enciclopédia que só tem em inglês, pra você pegar todos os pontos e olhe lá, porque, por exemplo, a origem do Vigia, que a gente depois estava aqui debatendo antes, né? É, o Paulo não se redimiu no podcast, ele fugiu bonito, né? Fala aí, Paulo, se redime agora. Ok. Fala direito. Que a origem do Vigia que apareceu em Pecado Original é a origem original do Stan Lee no Tales of Suspense 59, perdida em 1964. E só foi referenciada umas 5 vezes em todo esse tempo. Uma delas foi em Universo X, pro Jim Kroger, e a outra pelo Mark Waid em Pecado Original. E a origem que o Jack Kirby deu, que é a origem retcon. Viu? Viu? Você que foi atrás do pau? Cara, só uma coisa. O cara conseguiu desenterrar o Star-Lord e o Rocket Raccoon pré-aniquilação. Só faltou o Groot ali pra ser a desenterrada suprema, viu? Vai, Magari. Da Terra X eu tinha gostado mais. Desse daqui, como eu falei, eu tinha lido, começado, tinha parado. Devo confessar que eu só terminei de ler quando o governo chamou pra participar. Eu li nas últimas semanas, sei lá, os 4 últimos capítulos, eu tava enrolando. Mas, como o Felgo falou, é legal, referencia. Eu não sou mais conhecido do Homem-Aranha e de alguns outros personagens do X-Men. Quando eu cito o X-Men, eu fiquei boiando mais que eu na época da escola lá. Mas eu acho que no Paraíso X eu vou gostar mais, porque eu gosto dessa história de terras paralelas, universos alternativos, e lá parece mexer mais com isso. Então, boas expectativas. Isso daqui eu achei legal, tantas referências, como o Fago falou, tanto que você não consegue achar todas se não tiver mesmo esse, tipo, na edição tal. É legal o cuidado que eles tiveram, assim, por exemplo, no pessoal do Mundo dos Mortos usarem a cores. Se você pegar e pôr em algum programa de editar a imagem, colocar pra inverter as cores, são as cores realmente invertidas. Sim, eu acabei de fazer isso. Legal. Vocês falavam. Legal. Realmente, se você inverter isso aí. Você pegar aquela imagem que tá todo mundo, tipo, quando o governo falou do Capitão Brasil lá, se você colocar e pôr inverter as cores, você vê as cores dos personagens originais. Boa, vou fazer esse teste. Foi um cuidado a mais, não foi tipo uma cor aleatória de, ah, vamos pôr qualquer coisa que já era. E muita coisa daqui, eu parei de ler os quadrinhos Marvel o mais afinco há algum tempo, mas eu vi que muita coisa daqui foi usada a continuidade normal, tipo, as névoas terrígenas sendo libertadas. O Thor virar mulher já não é muita novidade, apesar do pessoal ter mimimizado. Isso aí, ele vira mulher desde uma Warif antiga lá, mas aqui ele já é mulher. Achei legal a história. Não tanto quanto Terra X. Espero que não tão chata quanto seja o Paraíso X. Tô guardando expectativas. Gostei da parte do Aranha. Como eu não considero mais um Aranha meio-meia, é um boss. Então tô me apegando a realidades alternativas. E o Peter desse daqui é legal. Ele fica fazendo piadinha direto. Ele até ensina a pilha, né? É, faz umas piadinhas aí. Não, essa é muito ruim. Até pra mim. Eu ri demais. Cara, ela tenta ensinar a meia a fazer piada. Então, achei legal. Divertido. Não foi uma perda de tempo, apesar de ser 600 e lá vai bomba de páginas. Aprovado. Paulo, vai você. Uma história legalzinha. Paulo. Vai tomar no teu c... vai. Ok, cara, a história foi boa, foi interessante. Eu ainda prefiro Terra X mesmo. Eu ainda estou com muito medo do que vai acontecer em Paraíso X. A história foi muito, como é que eu posso dizer, parte 2 de uma trilogia, deixou muitos ganchos. Alguns ganchos, assim, ficou meio que na cara que alguns personagens só apareceram ali pra continuar aparecendo na próxima saga. E, sei lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que tem muita coisa que deixou de acontecer nessa história, que deixou esperando pra Paraíso X. E agora, vamos ver o que vai acontecer em Paraíso X. Eu entendo agora porque que o Alex Ross nem se meteu no argumento, no roteiro dessa história. Porque, se você ver o que Jim Kruger fez, ele tentou dar coesão pro universo Marvel. E quando ele tentou fazer isso, principalmente nas 2 a 4 primeiras páginas de cada capítulo dessa história, em que ele tenta fazer um flashback com uma geral sobre cada tema, ou sobre Doutor Estranho, ou sobre Skrulls, ou sobre Inteligência Suprema, ou sobre Cubo Cósmico, por aí vai, e tentar intrincar as histórias, é denso, é pesado. Como eu falei, não é... Eu não acho ruim, eu só acho que é uma leitura que, pro que a gente vai fazer agora, que é um podcast, que a gente tem que ler tudo de uma vez, né, e mandar brasa, e tentar lembrar e tentar trazer isso pra vocês, né, pelo menos tentar trazer os principais ideias, né, é difícil. Agora, é uma coisa também que você... O Felga falou que ele leu melhor agora do que leu da primeira vez. E eu acho que isso é por questão da experiência como leitor. Pra várias coisas, quando você lê uma história de novo, com uma ideia do que tinha antes, ou com mais base, você começa a ler melhor a história. E eu acho que muitas coisas pra mim faltou aqui, por exemplo, essa história do, da primeira origem do Belasco. Eu nunca imaginaria que seria uma história do Kazar. Nesse ponto falto que o Pelga falou, que é uma, um checklist, né? Mas outras histórias, por exemplo, sobre essa nova origem dos Skrulls, né? Sobre, mais sobre os Kree. Eu li recentemente toda a fase do Capitão Marvel, né? Os 5 bibliotecas históricas dele, né, as Masterworks, e aí eu comecei a entender melhor pequenas referências da tal da Una, porque a Inteligência Suprema queria que ele cruzasse com uma terráquea, queria forçar indiretamente ele a se apaixonar pela Carol Danvers, e o Yongu Ho, né, que era um adversário dele na época, forçava isso. Tudo isso pra mim começou a ter uma lógica maior e ter um sentido melhor, porque eu já tinha essa base agora, e eu pude ler e falar assim, ah, cara, isso aí até que faz certo sentido, tal, o cara pensou longe, tal. Só que você tem que ler várias coisas, porque estão tudo jogadas nesse novo bolo aí, e misturadas pesadamente. Você tem que ter lido tudo que tem da Terra-X, tem novas adesões, eles, como eu falei desde o começo, né, eles trabalham melhor os personagens da Bretanha, do Japão, ainda não trabalham direito da Rússia, mas tem plot pra isso, Microverso, deu um gostinho da geração monstro, e ele tá colocando mais ingrediente nesse angu aí. E sei lá o que é que vai surgir de Paraíso X, né? Eu acho que o grande brilho de Universo X é isso. É ser essa ódio ao Universo Marvel e ser realmente, sendo um leitor mais velho, um leitor mais experiente, vendo certo sentido nisso. Eu acho que só é um pouco mais viajado em relação a Terra-X. Esse novo plot de as coisas se moldarem de acordo com a nossa necessidade de evolução de primeiro, segundo, terceiro estágio, eu acho que é mais difícil de engolir. Pelo que eu tô vendo, o Paraíso X ainda vai tentar explicar melhor isso, né? Vamos ver se a gente vai torcer nosso cérebro até lá ou não, né? Mas eu ainda acho que essa trilogia é uma das coisas que não pode faltar pro Marvete Hardcore, né? É uma coisa que eu acho que tem que ter na estante do cara em algum momento. É caro, mas eu acho que vale a pena. De vez em quando, naquela leitura pesada que você tá lendo, você arranca uns risos lá, só de ver aquele easter egg ali ou aqui. E olha que tem coisas ainda que eu não entendi. Provavelmente eu vou ter que ler mais um pouco de Marvel pra voltar e tentar entender aqui. E a gente encerra por aqui, mas volta ainda em janeiro com mais Inominata 66. Então até lá. Wouldn't be that for Earth. Well, whatever the future brings. I'm just glad to be home. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.